Alô novamente, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria continuar aqui com a leitura e análise do texto do Ronald Robson e depois, se possível, se houver tempo, retornar ao Jean Brun. Eu creio que nós paramos aí no Ronald Robson, nós paramos na página 4. Onde ele estava explicando ele está dizendo o seguinte: existiria um vínculo indissolúvel entre a objetividade do mundo e a individualidade da experiência, a qual é preterida em um meio cultural de politização geral, gramscismo e disseminação de substitutivos das experiências realmente fundadoras do conhecimento. Bom, isso se deve ao simples fato de que o falatório geral, a circulação de slogans, chavões, topoi, etc., ela cria por si, vamos dizer, um mundo verbal que tem um poder de persuasão muito grande, tem um poder de penetração na mente individual, de modo que, pelo simples fato de enxergar as coisas tal como os outros estão enxergando, o indivíduo acredita que aquilo é realmente a objetividade do mundo. E isso é uma coisa absolutamente impossível, quer dizer, até por estatística, você achava dizer que se você toma um determinado meio social, a possibilidade de que o discurso da maioria esteja certo é praticamente nula. Quer dizer, isso significaria a mesma coisa que você tornar o conhecimento matéria de eleição, de votação, tá certo? Ao passo que, vamos dizer, a percepção individual, ela tem as suas exigências e ela pode ser encoberta e totalmente deformada justamente por esse discurso ambiente. Então, eu sempre insisto na necessidade de você voltar às suas percepções reais, né, aquele negócio que o Saul Bellow fala da diferença entre escritores e intelectuais, o negócio das percepções autênticas, isso é uma coisa básica, mesmo quando aquilo que você percebe seria difícil de expressar, porque vamos dizer, a língua que nós usamos, ela é de fato um produto coletivo e ela não vem amoldada às suas necessidades e à expressão das suas percepções individuais, mas justamente ao contrário, ela vem apropriada à repetição, vamos dizer, do discurso coletivo. Então nós é que temos que amoldá-la para que ela consiga expressar exatamente aquilo que nós estamos vendo e não aquilo que o meio ambiente diz que nós deveríamos ver. Tá certo? E essa é justamente a função dos escritores, quer dizer, você preservar a individualidade da linguagem é a primeira função de um escritor. Você vê que aquilo que nós chamamos estilo, né, e estilística não é nada mais do que isso, quer dizer, o indivíduo conseguiu remanejar a linguagem para que ela dissesse o que ele está percebendo, em vez de simplesmente repetir cacoetes coletivos. Né? Os escritores existem precisamente para isso, né? É o negócio que dizia o Mallarmé, ele tem a expressão dar um sentido mais puro às palavras da tribo. Quer dizer, a tribo já está falando, mas algumas pessoas, vamos dizer, recuam desde este aglomerado de impressões padronizadas, recuam disso aí para a percepção direta. E, evidentemente, tem dificuldade de expressá-la e tem que, vamos dizer, remanejar, amoldar a língua às suas necessidades expressivas pessoais. Por exemplo, se você quer conhecer algo da psique humana, tá certo? Eu pergunto eu, a quem que você vai perguntar isso aí? dizer, aos preconceitos, aos chavões que circulam na sociedade, ou você vai buscar os escritores, um Dostoiévski, um Tolstói, um Stendhal, né? É só você fazer essa pergunta e você vê onde é que esse império do linguajar coletivo, do discurso coletivo, ele é realmente uma cortina que se interpõe entre o indivíduo e a realidade, e cria então uma segunda realidade, né? Como dizia o Robert Musil, é uma segunda realidade que é feita somente de palavras. Eu já assinalei muitas vezes esse fenômeno, que vamos dizer que no Brasil é endêmico, vamos dizer, das palavras, das expressões, que elas têm um efeito emocional por si próprias, independentemente dos fatos e coisas a que elas se reportam. Tá certo? Então você cria todo um mundo de emoções, de reações e de crenças só na base da linguagem. Quer dizer, não há nenhuma substancialidade por baixo daquilo, é só um efeito linguístico. E justamente a função dos escritores é quebrar isso e devolver à linguagem a sua capacidade de ter algum contato com a experiência real. Ou seja, coletivismo é, no fim das contas, é subjetivismo. Sim, é um subjetivismo coletivo em que anda um grupo, uma coletividade, é como se tivesse combinado de se enganar, todos se enganarem mutuamente, através da repetição dos mesmos cacuetes. A eficiência disto em tapar a realidade, em tornar os fatos invisíveis, é uma coisa monstruosa, monstruosa, né? Agora mesmo, alguém me perguntou pelo Facebook, se você conhece algum livro sobre a atuação da CIA na América Latina. Eu digo, bom, a CIA na América Latina é um gênero literário, tá certo? Altamente prolífico, existem milhares e milhares e milhares de livros a esse respeito, em geral, fabricados pelo Serviço Secreto Cubano. Quase todos eles são obra da DGI. Tá certo? Então, mas o pessoal se acostumou tanto com isso que nunca pergunta. Fala, peraí, não tinha agentes da KGB, sobretudo da DGI, atuando no Brasil? Não existe um único livro sobre isso. Então o pessoal está acostumado, né, a olhar as coisas por aquele lado, e o segundo lado desaparece, simplesmente desaparece, ele some do interesse. Ou seja, mesmo quando a presença, por exemplo, da DGI é visível, o pessoal não liga, está dessensibilizado. Você não pode esquecer que um coronel da DGI, que é o Zé Dirceu, tá certo? Foi presidente de um partido, né? Um dos homens mais influentes desse país, e ninguém sequer investiga. Todo mundo diz, não, ele é um ex-oficial do Serviço Secreto Cubano. Fala, não existe isso. Ninguém saiu do Serviço Secreto Cubano por aposentadoria, jamais. Ou você fica lá até o fim da sua vida, ou você sai morto. É isso? E, no entanto, ninguém tem sequer o interesse de investigar, né? E a coisa mais óbvia do mundo é que a presença da KGB e da DGI era muito mais intensa, sempre foi muito mais intensa na América Latina do que a presença da CIA, ao ponto que o Ladislau Bittmann, naquele livro KGB and Soviet Disinformation, ele diz que a equipe da KGB no Brasil, em 1964, não conhecia um único agente da CIA que estivesse lotado no Brasil. Então, com isso, você cria, vamos dizer, uma rede de impressões que sensibiliza excessivamente para certas coisas, dessensibiliza para outras. Você, para tentar ver a coisa por um outro lado e fazer outras perguntas, você precisa de um esforço interior. E você precisa, evidentemente, se apoiar numa linguagem própria que não vai repetir aqueles chavões de sempre. Eu dei esse exemplo político, como poderia dar, vamos dizer, milhares de outros, né? Então, vamos lá. Coletivismo, e no fim das contas, subjetivismo. E é contra isso que se afirma o conhecimento como intuicionismo radical. Ao contrário do que é comum pensar, o que há de mais objetivo, especificamente humano, no conhecimento, é o que os antigos lógicos chamavam de simples apreensão, ou seja, o ato pelo qual a consciência toma ciência da presença de um determinado dado da realidade. Quer dizer, os lógicos antigos, sobretudo escolásticos, definiam a simples apreensão como o fato de você tomar ciência de algo sem nada afirmar ou negar. Tá certo? Bom, eu acho que essa noção tem que ser, vamos dizer, escavada mais profundamente, porque você tomar ciência de algo é já você afirmar uma presença. Quer dizer, se eu percebo um gato, eu estou afirmando a presença do gato. Quer dizer, sem nada afirmar ou negar, quer dizer que você não faz um juízo a respeito dele, mas você já tem um juízo implícito a respeito, vamos dizer, da sua presença e da sua existência, por assim dizer. Existência em qualquer modo de existência que seja. Tá certo? E, em segundo lugar, o que eu denomino intuicionismo radical consiste em dizer o seguinte: não existe a divisão entre conhecimento intuitivo e conhecimento racional. Só existe conhecimento intuitivo. Mesmo porque quando você faz um raciocínio, você faz uma sequência de silogismos, mas você tem aqui, essa sequência só vale alguma coisa se você perceber a unidade dela, porque é esta unidade que vai dar a conexão entre as premissas e as conclusões. Eu digo, como é que você faz para perceber esta unidade? Você percebe isso racionalmente, isto é, através de um outro silogismo, ou você percebe imediata, de maneira imediata e intuitiva? Então, isso quer dizer que o próprio fundamento do raciocínio lógico, ou ele é intuitivo, ou ele não é nada. Então, isso quer dizer que a razão, ela não é um meio de conhecimento. Só a intuição dá conhecimento. Tá certo? O raciocínio é um modo de simbolização do conhecimento, por trás do qual tem que haver alguma realidade que seja percebida intuitivamente. Inclusive, vamos dizer, a própria estrutura, a própria unidade do raciocínio. Mas quando você diz que A igual a B, portanto B igual e B igual a C, portanto A igual a C, eu digo, você fez essa conexão. Se essa conexão dependesse de ser provada racionalmente, você teria um segundo silogismo, um terceiro e um quarto, e não terminaria mais. É a intuição que fecha, vamos dizer, a percepção da unidade do raciocínio e, portanto, transfere a validade da premissa para as conclusões. Isso tem que ser um ato imediato e intuitivo. Então, dizer que existem dois tipos de conhecimento é uma bobagem. Todo conhecimento ou é intuitivo ou é nada. Tá certo? Intuição eu defino como percepção de uma presença. O raciocínio, a construção silogística e suas derivadas é posterior e é uma aptidão de ordem construtiva e, portanto, mais dada a erros. É lógico, porque quando você percebe uma presença, você percebe nela uma infinidade, vamos dizer, de detalhes e de aspectos que a linguagem não poderia, vamos dizer, representar. Tá certo? Por exemplo, você percebe um gato. Eu digo, daí eu pergunto, que cor é o gato? Ah, o gato era cinzento. Eu digo, mas no que ele se distinguia de outros gatos cinzentos? Ah, ele tinha pintas. Quantas pintas? Né? E assim, basta você fazer essa pergunta para você ver que no ato da percepção, o ato de percepção é infinitamente mais rico do que o que você possa explicar, vamos dizer, pela linguagem. Então, a linguagem se apoia no mecanismo da abstração. O que é abstração? É você separar um aspecto de outros aos quais ele está indissoluvelmente conectado na realidade. Tá certo? E daí você passa a raciocinar só com aqueles elementos que você abstraiu, acreditando que, no fim das contas, a conclusão que você chegar, quer dizer, raciocinando a partir deste conceito abstrato, se aplicará retroativamente ao objeto originário da sua intuição. Isto é verdade? Fala, ele se aplicará somente àqueles aspectos que foram abstraídos e não aos demais. Portanto, isso quer dizer que qualquer raciocínio ele tem que estar, vamos dizer, permanentemente fiscalizado por um retorno à intuição. Então, ele não vale nada. Então, ele é apenas um mundo de palavras. Né? Vocês devem se lembrar da aula que eu expliquei o que é um fato concreto, que é um fato cujos componentes, cujos elementos estão presentes não somente na sua essência, mas nas suas propriedades e na totalidade dos acidentes, tá certo? Que são necessários para que aquele acontecimento se produza. É o que eu chamo o acidente metafisicamente necessário. Parece uma expressão logicamente incongruente, mas ela é perfeita, na verdade. Quer dizer, é o acidente que não faz parte da essência dos objetos considerados, mas sem o qual o fato não se produziria. Por exemplo, o fato de que tudo que acontece em algum lugar. Né? E os componentes do fato tem de estar no mesmo lugar ou conectado espacialmente de algum modo. Você pode dizer, ah, mas o lugar pode ser indiferente, né? Por exemplo, se você vê duas pessoas discutindo, eu digo, bom, elas estavam discutindo no bar. Elas poderiam ter discutido em casa, poderiam ter discutido numa praça, no escritório, qualquer outro lugar, porém, elas não poderiam ter discutido em lugar nenhum. Isso quer dizer que se não houvesse aquele lugar, naquele momento, elas não estivessem ali, a coisa não aconteceria. Tá certo? Toda percepção leva em conta isto, mas a linguagem dificilmente leva, o raciocínio dificilmente leva. Em geral, você abstrai o que lhe parece essencial e continua raciocinando, tá certo? E isto faz com que este encadeamento de essências lhe pareça a realidade, quando ele não é a realidade. Ele é uma representação esquemática da realidade. E mais ainda, outras representações esquemáticas sempre seriam possíveis. Porque qualquer acontecimento, por mais mínimo que seja, ele tem uma multiplicidade de aspectos sobre os quais ele pode ser enfocado. Tá certo? E desse aspecto, o que decide qual é o aspecto essencial é o interesse do observador. Né? Por exemplo, se você é um zoólogo e está estudando uma vaca, você vai estudar sobre certos aspectos que lhe parecerão essenciais da vaca. Tá certo? Quer dizer, bom, ela é essencialmente um animal, portanto, alguém que na escala biológica está em determinado lugar, etc, etc. Porém, se você é um comerciante de gado, a vaca é essencialmente uma mercadoria. E as suas características biológicas entram ali como um acréscimo. Tá certo? Então, mas uma vaca, como qualquer outro elemento, ela é essas várias coisas ao mesmo tempo. Tá certo? E o discernimento de uma essência depende de uma escala, tá certo? De valores e de interesses pelos quais você enfoca a coisa. Não que metafisicamente não exista uma essência que predomina sobre as outras. Existe. Quer dizer, cada ente não é que tem uma essência, tem várias. Ele é, por assim dizer, um aglomerado de essências, tá certo? Que se, vamos dizer, articulam umas com as outras para formar o objeto concreto, junto com as propriedades e os acidentes. Você pode dizer, existe um ponto de vista predominante que possa predominar sobre os outros? Isso. E subordiná-los. Existe o ponto de vista metafísico, que é o ponto de vista da estrutura da realidade. Tá certo? Porém, este ponto de vista só predomina desde o ponto de vista de quem está estudando metafísica. Tá certo? Para o zoólogo ou para o comerciante de gado, isto é muito secundário. Quer dizer, qual é o lugar da vaca dentro da escala geral do ser? Né? Nenhum dos dois está interessado nisso. Somos nós que estamos interessados. Então, dificilmente poderíamos dizer que o nosso ponto de vista tem um predomínio objetivo sobre os outros. Não, ele pode ter um predomínio cognitivo, se é isso que você está procurando. Tá certo? Então, isso quer dizer que a percepção, vamos dizer, é a base que está no fundo de todo o discurso. E se você retirar a percepção, o discurso não faz mais sentido algum. Porque qualquer frase que você use, qualquer comunicação verbal, quer dizer, o mundo de percepções que está subentendido ali é um negócio infinito. Quer dizer, você entra no supermercado e pede para o sujeito, vamos dizer, uma salsicha. Você pergunta, quanto custa essa salsicha? Agora, pegue essa frase, suprima dela a existência do supermercado, a existência da salsicha, a fábrica da salsicha, tá certo? E tudo mais que está envolvido na situação, a frase não significa mais nada. Isso quer dizer que, vamos dizer, toda comunicação verbal, ela é intermitente, ela é escandida por percepções que estão no fundo e que dão o sentido daquilo que está sendo falado. Por isso mesmo, a ideia de estudar a língua como se fosse um sistema, bom, ela é justa, porque sob certos aspectos a língua é um sistema mesmo. Mas no seu funcionamento real, ela nunca é um sistema. Ela está sempre em aberto. Você, por exemplo, se você está num país estrangeiro e você fala mal a língua, isso significa que você não domina o sistema gramatical. O que que você faz? Você indica os objetos dos quais você está falando. Tá certo? Ou você faz uma careta, um gesto, etc, etc. Suprima tudo isto e a comunicação se torna impossível. Tá certo? Então, isso quer dizer que a língua só é um sistema do ponto de vista do linguista estrutural que a está estudando. Mas, em si mesma, ela jamais é um sistema. Nunca. Um sistema pressupõe que é uma coisa fechada, completa em si mesma. Né? E uma língua que fosse completa em si mesma, ela dispensaria a presença dos objetos e do mundo. Ela poderia ser estudada em si mesma. Agora, você pega, por exemplo, num dicionário, se você pega um dicionário, o que é o sentido de uma palavra? São outras palavras que a explicam. Mas isso é só assim dentro do dicionário. É? No uso real da linguagem não é assim. Então, muitas vezes, os linguistas, os discípulos de Ferdinand de Saussure, eles pensam que o mundo é um dicionário. Né? E, evidentemente, o impacto dos estudos linguísticos criou, por assim dizer, esta impressão, esta segunda realidade. Né? E tem... Tem até um poema do Carlos Drummond de Andrade que fala da planeta Terra como um monte de signos, está, né? Tatuada de signos e de cálculos. Eu digo, olha, a Terra já estava aí antes que alguém dissesse a primeira palavra, quer dizer, ela é uma realidade por si mesma, independentemente dos signos que nós tatuamos nela. Tá certo? Porém, nós podemos falar tanto, que nós prestamos atenção, vamos dizer, a essa rede de discursos e imaginamos que eles contêm o objeto, quando qualquer objeto, uma pulga, é mais rica e mais complexa do que qualquer discurso. Tá certo? Então, este é um ponto que nunca será exageradamente enfatizado. Quer dizer, toda a comunicação se dá dentro de um ambiente físico, tá certo? Que a sustenta e sem a qual ela simplesmente não existe. Isso quer dizer que nunca podemos tomar, vamos dizer, o discurso como objeto de análise em si mesmo, fazendo abstração do universo que está, vamos dizer, em torno. Mesmo porque você faz você falar, bom, você tem que produzir uma onda sonora, essa onda sonora tem que ressoar no tímpano do outro, senão ele não ouve nada e não houve comunicação alguma. Aonde se deu essa transmissão? Foi dentro da linguagem ou foi dentro do universo físico? Hã? Então, basta isso aí para você ver que a ideia de que a linguagem é um sistema é uma das ideias mais cretinas que existe. Você não pode dizer a linguagem é uma sistematização, não um sistema. É uma tentativa de sistematização. Tentativa que vai falhar pelos séculos dos séculos. Ou seja, sempre dependeremos da referência a objetos de percepção, tá certo? Que, por assim dizer, colam as palavras umas com as outras. O que vale dizer? O homem erra mais na expressão interior do que apreende, do que na apreensão em si. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Claro que pode haver percepções erradas, mas em que sentido é uma percepção errada? Você viu um gato e achou que era um tatu. Hã? Mas o tatu apareceu na sua percepção ou na sua interpretação dele, do gato? Hã? É na interpretação, evidentemente. A percepção em si, ela é sempre exata, ou então não é uma percepção, é uma invenção da sua cabeça. Então isso quer dizer que nós conseguimos nos comunicar uns com os outros, porque nós continuamente nos reportamos a um mundo de experiência comum, que o mundo da linguagem comum imita longinquamente. Mas basta faltar uma referência externa, uma referência de percepção, para que a comunicação se torne inviável ou para que nela se introduzam erros fantásticos. Você vê que hoje em dia, com o negócio dos computadores, internet, etc., etc., se criou, vamos dizer, uma rede de signos verbais e visuais que ela própria é uma realidade física, por assim dizer, mas ela tende a encobrir o mundo do qual ela fala. E isso significa que a experiência está sendo cada vez mais substituída por signos, e as pessoas acreditam que esses signos são coisas reais. Eu vou só lhes dar um exemplo. Depois que chegou ao mundo um negócio chamado camisinha, né? Isso quer dizer que o contato carnal profundo entre um homem e uma mulher se tornou uma raridade. A quase totalidade do contato se dá através de uma película de borracha. As pessoas não sabem o que é esta percepção elementar, né? Isso que todos os animais conhecem, essa experiência básica, quer dizer, do contato carnal direto. Né? Então você imagina os efeitos que isso tem, quer dizer, na imaginação das pessoas, né? Onde, quer dizer, como o contato efetivo não existe, só existem as sensações subjetivas de parte a parte. Eu sinto isto, você sente aquilo. Mas nós não estamos nos comunicando realmente. É? Quer dizer, a experiência não é compartilhada. Então, eu tenho um certo prazer, você tem um certo prazer, e nós nos comunicamos na esfera do prazer. É? Mas não na esfera do contato real. Você imagina o efeito que isso tem na cabeça de bilhões de pessoas. É? Mais ainda depois surge. Vamos dizer, os contatos através de internet, e você está conversando com pessoas que você nunca viu, você não sabe sequer se elas existem, tá certo? Mas elas passam a constituir na sua imaginação uma constelação de entidades que para você constitui a sua rede de contatos sociais. Né? Com base nisso, surgem então teorias políticas, vamos dizer, da democracia internética, da democracia cibernética, etc, etc. Ou seja, cada vez mais, o impacto do progresso dos meios de comunicação cria um mundo em cima do mundo. É claro que o mundo real, o mundo da experiência originária, ele continua ali presente e ele continua sendo a cola que conecta uma coisa com a outra. Porém, na prática, esta cola é muitas vezes substituída por um signo de cola. Né? E tem o signo do signo do signo do signo do signo. Pior ainda é que, com base nesta circulação de signos, na medida em que as pessoas participam disso, elas criam emoções que são, então, vamos dizer, disparadas por esses meros signos. É? E sempre que você tem uma emoção, bom, a emoção tem um impacto físico, você tem então uma experiência física. E a experiência do que você sente, experiência que foi disparada por um signo, passa a substituir para você o objeto real ao qual ela remotamente, hipoteticamente, se refere. Quer dizer, a intensidade da emoção passa a substituir a presença do objeto. E ela dá para você a impressão de que o objeto está presente. Quer dizer, se não fosse isto, onde, por exemplo, o sexo cibernético seria impossível. Não é isso? Não tem dúvida que se tem duas pessoas se comunicando através da internet, a mulher fica pelada do outro lado. Ela tem lá a sua imaginação e o seu prazer, você tem aqui o seu, mas vocês só estão se comunicando através de uma rede muito indireta. Não há contato real. Né? Isso não se refere só a sexo, se refere há milhões de relações que estão sendo travadas neste momento, tá certo? Então, e para que serve, vamos dizer, um escritor? É o sujeito que vai buscar a experiência originária por baixo disso. E a experiência originária é o seguinte: eu estou aqui, né, olhando uma tela, tá certo? E apertando uns botõezinhos, e isto é tudo o que está acontecendo. O resto é tudo uma construção mental. E essa construção mental eu estou vivenciando como se fosse uma realidade direta. Isso quer dizer, vamos dizer, que o advento da rede mundial de computadores, da internet, é claro que, por um lado, ele facilita a comunicação científica, acesso a informações, etc, etc. Mas, por outro lado, ele cria novas modalidades de falsa percepção que podem estupidificar as pessoas até o fim. Quer dizer, não convém até você usar esses equipamentos se você não é capaz de fazer o corretor automático e distinguir o que é uma apreensão do que é um signo. Né? Então, só que para fazer isso você precisa de um treinamento que você não recebe em parte alguma. Os métodos mais refinados da lógica apenas desencavam analiticamente algo que já estava dado na primeira intuição e a própria compreensão. Vamos dizer, da unidade do discurso lógico, ou é a compreensão intuitiva, ou é coisíssima nenhuma. Porém, note bem, você perceber a unidade de uma demonstração lógica e, portanto, ser capaz de saber se ela está certa ou errada, não é a mesma coisa que saber que ela é verdadeira, ou seja, que ela se refere a algo e se refere corretamente. Qualquer que seja o modo, vamos dizer, a veracidade de um raciocínio lógico é sempre uma veracidade secundária, dependente de objetos de intuição. Então, muitos anos atrás, eu já dei uma aula sobre isso, dizendo que as condições do conhecimento científico, quer dizer, a primeira condição é a existência do conhecimento intuitivo. Se não temos a intuição de objeto nenhum, bom, não temos sobre que desenvolver uma ciência. Em segundo lugar, é preciso que haja a possibilidade de uma espécie de transferência de veracidade, de uma premissa para uma conclusão. Quer dizer, a conclusão é verdadeira porque a premissa é verdadeira e porque, de algum modo, ela estava contida logicamente dentro dela. Né? Porém, neste caso, você tem então um nexo entre, vamos dizer, o percebido e o concluído. Mas esse nexo, por sua vez, tem de ser de tipo intuitivo. Senão, ele não existe. Agora, o nexo que conecta uma conclusão a uma premissa não é do mesmo tipo do nexo que conecta a premissa ao seu objeto real. É um outro tipo, embora os dois sejam intuitivos. Quer dizer, a percepção da presença de um gato ou de uma vaca, tá certo? Não é o mesmo tipo de percepção pelo qual você percebe que uma conclusão estava contida na premissa. Os dois são de tipo intuitivo, mas são intuições de objetos diferentes. Um objeto real da experiência e um objeto puramente mental construído. Quando você percebe a coerência da sua construção, você está tendo um ato intuitivo, mas esse ato intuitivo se refere a um objeto que foi você mesmo que criou, que foi o seu raciocínio. É muito fácil a gente se perder na passagem de uma coisa a outra, passagem do objeto para o seu conceito, do conceito para o juízo e do juízo para o silogismo que vai levar a determinadas construções. E cada intuição, por sua vez, inaugura uma cadeia potencialmente ilimitada de outras intuições. Disso trata a teoria da tripla intuição. O ato pelo qual o indivíduo intui, primeira intuição, é ao mesmo tempo a intuição de algo, segunda intuição, a intuição das condições desse ato intuitivo, terceira intuição. Isso explicaria ainda, por exemplo, certos simbolismos naturais, como a identificação do sol ou da luz com o conhecimento em inúmeras culturas. Então, quando você percebe algo visualmente, você está percebendo ao mesmo tempo uma presença e você está percebendo o meio luminoso que torna aquilo visível. Quer dizer, a percepção da luz é coexistente com a percepção do que quer que seja no espaço. É? Mais ainda, a luz que ilumina o objeto é a mesma que ilumina o seu olho e que torna possível, portanto, a percepção. Então é isso que eu chamo de tripla intuição. Você está percebendo um objeto, está percebendo a luz e está percebendo a conexão. Portanto, onde é esta conexão entre os três elementos de qualquer intuição é que é a base da lógica. Não haveria a possibilidade do raciocínio lógico se não houvesse esta conexão, se ela só nos aparecesse, se essa conexão só nos aparecesse na esfera puramente racional ou verbal, nós jamais poderíamos ter a certeza da veracidade de qualquer raciocínio. Então, é a tripla intuição que fundamenta o edifício lógico inteiro, tá certo? A identificação do sol, da luz com conhecimento em inúmeras culturas, porquanto em sociedades primitivas, sem o recurso do fogo, só se vê algo e a visão é o sentido identificado mais diretamente ao conhecimento quando há luz natural. Se não tem luz, você não enxerga coisíssima nenhuma. Então, se a luz desaparece, desaparece a sua percepção. Tá certo? Então, a percepção de que toda percepção depende da luz significa que não existe nenhuma percepção no mundo, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma, que seja apenas uma ligação sujeito e objeto. Tem que ter um terceiro elemento que conecta os dois, esse elemento é a luz. Portanto, você vê que toda a filosofia do idealismo moderno, que discute, por exemplo, a existência do mundo exterior, etc., etc., é baseada nessa dicotomia sujeito-objeto, a qual não existe. Porque se o sujeito e o objeto não são conectados por um meio luminoso, não há percepção alguma. Né? Portanto, a ideia de que todas as nossas percepções são apenas ideias que estão na nossa cabeça, por exemplo, eu vejo uma vaca e digo, isso é uma representação da vaca e não uma percepção, isso é uma impossibilidade pura e simples. Porque se não houvesse a luz, eu não veria a vaca. Basta retirar a luz, a vaca se torna invisível. Tá certo? Portanto, toda percepção de algo nunca é uma relação sujeito-objeto, mas é uma relação sujeito-objeto dentro de um meio que possibilita esta relação. E a percepção do meio é coexistente e é instantânea junto com a percepção do objeto. Né? Portanto, se falar em sujeito-objeto, bom, você está falseando a coisa totalmente. Você tem o sujeito e o objeto e o onde, o meio onde isto se deu. Né? A dicotomia sujeito-objeto leva diretamente, então, vamos dizer, ao idealismo subjetivo, a ideia de que tudo que existe é somente uma representação, ou leva, então, ao negócio kantiano de que tudo o que nós percebemos é apenas um reflexo das nossas estruturas a priori de percepção. Portanto, jamais conhecemos as coisas em si, conhecemos somente os seus fenômenos que estão amoldados e estruturados de acordo com a nossa estrutura de percepção. O que escapa da nossa estrutura de percepção, nós não percebemos. Tudo isso está muito bonito, mas tem o seguinte, onde nós percebemos estas coisas? É só nas nossas estruturas de percepção? Apaga a luz e você vê se é possível perceber alguma coisa. Então, vamos dizer, existe a nossa estrutura de percepção, existe a estrutura de exibição do objeto, porque não é para você perceber o objeto, não basta apenas que ele esteja amoldado à sua percepção, à sua capacidade de percepção. Por exemplo, tem certas ondas sonoras que nós não percebemos, mas um cachorro percebe. Então, para ele isso existe, para nós não existe. Isso aí é verdade, mas isso não basta. É necessário que o objeto, além de estar amoldado à sua estrutura de percepção, ele tem a sua estrutura de exibição. Isso é, ele é capaz de mostrar certas coisas e não outras. É? Por exemplo, se você pega, vamos dizer, um animal qualquer, ele tem na sua estrutura um certo repertório de cores que ele pode exibir, mas algumas estão fora. É? Por exemplo, um gato pode se exibir com a cor-de-rosa com bolinhas. Ele não pode, ele não tem esta capacidade. Assim como nós não temos a capacidade de perceber certas ondas sonoras, né? O gato não tem capacidade de mostrar certas coisas. Então, existe uma estrutura a priori da percepção e uma estrutura a priori da exibição. Sem isso, seria absolutamente impossível. E essa estrutura a priori da exibição, ela tem que conferir, por sua vez, com a nossa estrutura de percepção. O que significa que cada ente tem a capacidade de mostrar certas coisas para outros entes e certas outras coisas para outros entes. O que significa que é uma relação perfeitamente objetiva e não subjetiva. Está entendendo? Isso aqui é absolutamente fundamental. Agora, como o Kant aparece depois de 2 séculos de especulações que giram em torno de sujeito e objeto, especulações nas quais o sujeito, que é o ser humano, aparece sempre como sujeito e nunca como objeto. E o objeto aparece sempre como objeto e nunca como sujeito. Ele chega a essa conclusão de que tudo o que nós percebemos depende exclusivamente da nossa estrutura de percepção e nós percebemos somente fenômenos amoldados àquilo. Eu digo, ah bom, e os fenômenos, como que eles fazem para se amoldar à nossa estrutura de percepção? Eles são livres para nos mostrar o que eles quiserem? Claro que não. Eles têm a sua limitação intrínseca. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque eu também sou um objeto. E eu só consigo mostrar certas coisas até para mim mesmo. Já dei um exemplo, por exemplo, se você está a 20 centímetros do espelho, você se vê de perto. Se você recua para 5 metros, você se vê de longe. Faça o contrário se puder. É? Veja-se no espelho a 20 centímetros como se estivesse a 5 metros e vice-versa. Você não consegue. É uma limitação da sua percepção? Não, é também uma limitação da sua capacidade de exibição. Então, se cada um de nós é também um objeto de percepção, então é muito fácil eu perceber que na percepção de qualquer objeto existe não a projeção de um esquema de percepção meu, mas uma interação entre um esquema de percepção e um esquema de exibição. Portanto, a questão da objetividade ou da veracidade da percepção fica automaticamente anulada. A percepção é necessariamente verdadeira, embora ela não seja total. Isso eu sempre dou exemplo, por exemplo, você está vendo um sapo aqui a 2 metros, né? Mas lá no céu tem uma águia a 2 quilômetros, ela vê o sapo perfeitamente e vê que é o seu almoço. E você tem a capacidade de ver o sapo como a águia vê? Não, você pode conceber isso, mas não pode ver. Tá certo? Isso quer dizer que o sapo tem a capacidade de se mostrar de uma certa maneira para mim e de se mostrar de uma outra maneira para a águia. Se ele não se mostrasse assim, a águia não o veria. Tá certo? Então, a multiplicidade das visões possíveis de um mesmo objeto, longe de colocar em dúvida a objetividade desse objeto, ela é a própria estrutura da objetividade dele. Quer dizer, cada objeto tem a capacidade de mostrar certas coisas para determinados entes e outras coisas, ou as mesmas, para outros entes e assim por diante. Ou seja, o objeto não é só uma coisa que está ali, tá certo? Ela é uma multiplicidade de pontos de vista possíveis que estão não somente nos observadores, mas nela também. É como uma estação de rádio, tá certo? Que emite em certas frequências. Tá entendendo? Então, essa frequência vai ser captada diferentemente conforme o lugar onde esteja o ouvinte. Então, espero que estejam entendendo tudo isso aqui. Isso aqui, para ver se você vê que três séculos de especulação subjetivista são completamente tempo perdido. Ninguém mais é idealista subjetivo no sentido de Berkeley, por exemplo. Porém, o idealismo subjetivo deixou marcas profundas, vamos dizer, em toda a cultura contemporânea. Se você vê o que é a linguística de Ferdinand de Saussure, é um idealismo subjetivo da linguagem, onde ele diz que a linguagem por si mesma é, vamos dizer, um sistema. O que é isto? É você fazer a abstração do objeto. É você querer considerar o sujeito somente em si mesmo. Isso é uma herança do idealismo subjetivo. O que é o famoso relativismo que hoje circula por aí? Uma herança do idealismo subjetivo. Quer dizer, a ideia de que, né, tudo varia conforme o observador. Eu digo, não, varia conforme o observador e a coisa observada, né? Ou seja, uma mesma coisa pode ser vista de muitas maneiras, mas não por qualquer um. Ou seja, ela tem certos aspectos que ela pode mostrar para um e certos aspectos que pode mostrar para outro. Tá certo? Então, por exemplo, se você coloca, tem o famoso exemplo, você coloca aqui uma paisagem marítima, né? E pede para vários pintores desenhar aquilo. Claro que os quadros vão ficar diferentes, mas nenhum deles vai ser uma paisagem de montanha, nem o retrato de um elefante. Por quê? Porque a paisagem marítima não tem a capacidade de parecer isso quando ela quiser. Ela diz, ah, eu sou o mar, mas agora eu vou virar uma montanha. Isso não existe. Então, isso quer dizer que a variação subjetiva não abole a estrutura objetiva da presença, mas, ao contrário, mostra apenas a sua riqueza. Por fim, afirma a possibilidade do conhecimento objetivo contra todo o discurso contemporâneo de que só existem verdades convencionais, inexistindo as objetivas e, por assim dizer, naturais. Por exemplo, esta coisa desconstrucionista toda que diz que um texto não tem nenhum sentido em si mesmo, que você lhe atribui o sentido que você quiser. Eu digo, bom, mas o sujeito que escreveu o texto não lhe atribuiu nenhum sentido? Se eu, que estou apenas lendo, posso atribuir um sentido, quanto mais o sujeito que escreveu o texto. É? Mais ainda, se eu não fosse capaz de apreender o sentido que ele quis colocar lá, como é que eu vou transmitir a terceiros o sentido que eu quero atribuir? Entenderam a pergunta? Se o que ele diz não tem nenhum sentido em si mesmo e sou eu que atribuo, o que eu digo também não tem nenhum sentido e só tem sentido que os outros vão atribuir. Portanto, não adianta nada. Eu dizer que o texto não tem nenhum sentido e que eu atribuo é uma frase totalmente sem sentido. Eu não quero dizer absolutamente nada. Porque nada impede, se o sentido está apenas nos olhos do leitor ou nos ouvidos do ouvinte, nada impede que o sujeito me interprete exatamente ao contrário do que eu estou dizendo. Eu digo, o texto não tem nenhum sentido em si mesmo e sou eu que atribuo. O indivíduo ouve isso e entende da seguinte maneira: o texto tem um sentido objetivo em si mesmo. E assim por diante. Quer dizer, são coisas que refletem, vamos dizer, uma debilidade mental, sem brincadeira, uma espécie de psicastenia. Quer dizer, o indivíduo que é, vamos dizer, treinado em certas disciplinas, nada impede que ele seja realmente um imbecil. Quer dizer, não existe o fenômeno, vamos dizer, dos mongoloides prodígio, que o garoto de 5 anos que não é incapaz de falar, mas toca barra. Né? Então, também no mundo universitário. Tem gente capaz de mostrar uma sofisticação muito grande em certas coisas e não ser capaz, tá certo, de distinguir um elefante de um tatu. Isso acontece realmente. Então, o fato é que quando você começa a perceber essas coisas, você sente uma insegurança muito grande. Por quê? Porque você já vai ter um discurso próprio que não coincide com o discurso do que os outros estudantes ou a massa está dizendo. Ele diz, bom, mas você precisa ver o seguinte. Se você se apoia no discurso da massa, a sua segurança, vamos dizer, é a mesma segurança que a massa tem. É? Você não tem nenhuma garantia, a não ser a opinião dos outros, a qual pode mudar amanhã ou depois. Não é isso? Então é claro que isto é uma ilusão. Só existe alguma segurança quando você se apega, vamos dizer, à realidade originária. Então você sabe do que está falando, ainda que todo mundo diga o contrário. Quer dizer, não é porque todo mundo diz que 2 mais 2 dá 5, que as contas passam realmente a dar 5. É? Um capítulo adicional da crítica cultural volta-se para a paralaxe cognitiva, que teria se disseminado em larga escala na modernidade. Ela se definiria como deslocamento entre o eixo da experiência individual e o eixo da formulação teorética. Ou dito de outro modo, ela seria responsável pela formulação de ideias que são desmentidas pelas próprias condições concretas de que o indivíduo depende para formulá-las. É claro que no Brasil, quando você inventa uma expressão qualquer, coloca em circulação, o pessoal começa a usar aquilo à torta e à direita. O sujeito vê uma contradição no discurso do político, ele diz, isso é paralaxe cognitiva. Eu digo, não. Uma autocontradição não é necessariamente uma paralaxe cognitiva. Uma mentira não é uma paralaxe cognitiva. Tá certo? Um truque de propaganda não é uma paralaxe cognitiva. Só existe paralaxe cognitiva quando o ato de o sujeito dizer a coisa desmente o que ele está dizendo. Então, não é quando ele é contraditado por outra parte do discurso ou contraditado pelos fatos. Não. É só contraditado pelo fato mesmo de ser dito. Né? Então, eu vejo, por exemplo, eu leio toda a filosofia de Kant, eu penso isso. Eu digo, muito bem, mas se eu não posso perceber nenhuma coisa em si, posso eu entender a filosofia de Kant em si ou apenas a sua aparência fenomênica? Né? Se é assim, eu nunca posso ter certeza de que Kant disse isso ou aquilo. Só de que a mim me parece que ele esteja dizendo isto ou aquilo. Tá certo? Então, isso quer dizer, transformaria imediatamente todo estudo sobre Kant numa confissão autobiográfica. Não é isso? Que quando você lesse, você teria que acrescentar a ela uma outra confissão autobiográfica e assim por diante. Quer dizer, a coisa minaria na base toda a possibilidade, vamos dizer, de um diálogo interfilosófico. Portanto, eu digo, se, vamos dizer, o livro de Kant é uma presença física, quer dizer, um objeto que eu posso tocar, esse objeto tem certos signos, e eu vou interpretar certos signos, tá certo? Então, isso é incompatível com a teoria, vamos dizer, da incognoscibilidade da coisa em si. E se o livro de Kant existe, ele está errado, né? E se ele está certo, ele não existe. Isso é uma coisa bastante simples de perceber, mas eu reconheço que é uma verificação escandalosa, chocante. Mas eu não fiz com o propósito de chocar, eu fiz porque eu percebi as coisas realmente assim. Não estou a fim aqui de assustar a criancinha. né? Ou a famosa teoria da ideologia de classe. Quer dizer, se o indivíduo de uma classe pode aderir à ideologia da outra, em que sentido essa ideologia é da outra mesmo? Hã? Quer dizer, é uma coisa que tão logo ela se expressou, tão logo ela se formulou em palavras, o fato de ter sido formulado em palavras já mostra que tem alguma coisa furada nela. Né? É a mesma coisa com o indivíduo que diz, eu sou um mentiroso. Eu digo, bom, peraí, você é um mentiroso habitual que agora está dizendo a verdade, ou isso que você está dizendo agora é também uma mentira? É o velho paradoxo do mentiroso. Quer dizer, a paralaxe cognitiva é uma versão sofisticada do paradoxo do mentiroso. Né? Ou, dito de outro modo, ela seria responsável pela formulação de ideias que são desmentidas pelas próprias condições concretas de que o indivíduo depende para formulá-las. A obra de Maquiavel seria exemplar nesse sentido. Toda construída sobre dados intrinsecamente conflitantes, mas sobretudo conflitantes com aquilo que o próprio Maquiavel sabia, ou deveria saber, ser manifestamente falso, porque patente é a sua experiência mais imediata. A manifestação aguda da paralaxe cognitiva se encontraria na mentalidade revolucionária. Quer dizer, você tem o subjetivismo, do subjetivismo sai a paralaxe cognitiva, e da paralaxe cognitiva sai a mentalidade revolucionária. Mas, note bem, eu digo isso só da mentalidade revolucionária concebida como estrutura lógica, porque como inspiração ela vem de outros lugares. A mentalidade revolucionária vem, evidentemente, dos movimentos messiânicos, que pretendiam instaurar o paraíso na Terra, né, no muque. E que implica, evidentemente, uma antecipação do juízo final. Né? Uma antecipação e uma terrestrialização do juízo final. Né? Então, já vem aí a inversão do tempo. Tá certo? Porém, se esta mentalidade messiânica não tivesse cruzado com a paralaxe cognitiva, isso significa que a mentalidade revolucionária jamais poderia ser exposta como teoria. Jamais poderia existir, por exemplo, o marxismo ou o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Quer dizer, existe uma condição intelectual que vem por um lado, que é a paralaxe cognitiva, nascida do idealismo, e por outro lado, existe uma condição, por assim dizer, emocional ou psicológica ou imaginativa, que vem, vamos dizer, do messianismo e da esperança de antecipar o juízo final. Na hora que essas coisas cruzam, aparece a mentalidade revolucionária no sentido atual. A mentalidade revolucionária é caracterizada basicamente por duas inversões: a inversão temporal, pela qual o revolucionário passa a levar em conta o futuro hipotético pelo qual trabalha, como parâmetro de julgamento das suas ações, não mais prestando contas ao passado e, afinal, a ninguém, pois, por definição, sua sociedade utópica se afasta à medida que o processo revolucionário avança, nunca se concretizando e, portanto, nunca havendo tribunal que possa julgar abertamente ações ou ideias. E a inversão de sujeito e objeto, pela qual o revolucionário, no ato mesmo de atacar os adversários de sua sociedade futura, os toma, na verdade, como os atacantes que lhe impedem a consecução de seus planos. Então, quando você vê a violência revolucionária desencadeada, ela vai dizer que a culpa da violência é daqueles que resistiram aos planos, como se os planos fossem já uma realidade e como se eles fossem já uma fonte de direitos, quando na realidade esses planos só vão se realizar hipoteticamente no futuro, eles não têm substancialidade alguma. Os tomam, na verdade, como atacantes que lhe impedem a consecução de seus planos, de modo que a relação causal entre um e outro é invertida. Quer dizer, se um sujeito dá um tiro e o outro leva o tiro, foi o cara que levou o tiro é que passa a ser o autor da ação. A paralaxe cognitiva, em especial a mentalidade revolucionária, inviabilizam um ambiente intelectual no qual o método confessional leva o indivíduo a se dar conta do conhecimento que lhe é imediatamente presente. Então, é claro, a vacina contra tudo isso, o que é? É o método confessional. Quer dizer, você reconhecer aquilo que você está efetivamente percebendo. Então, é claro que a capacidade que você tem de expressar essas coisas é limitada. Mas a impossibilidade de expressar não quer dizer impossibilidade de saber. E, ademais, quando duas pessoas contam umas para as outras aquilo que elas estão efetivamente percebendo, elas não precisam ter uma linguagem perfeita. Por quê? Porque elas estão dentro do mesmo mundo. Tá certo? E esse mundo sempre pode ser usado como mediador da comunicação. Isso acontece em toda e qualquer comunicação, onde você mostra alguma coisa cujo nome você desconhece ou cuja o que você não é capaz de expressar corretamente. A primeira, porque faz do sujeito do conhecimento um ser diverso do indivíduo autor da sua própria vida. A segunda, porque além disso ameaça destruir todas as bases sociais da convivência humana, já que a revolução consiste em concentração do poder nas mãos de uma elite revolucionária, com vista à instauração de um processo de projeto de sociedade, ou corrompe aos indivíduos liberdade, se não mesmo em última instância a própria existência física, como demonstra o totalitarismo revolucionário do século passado. A teoria política deriva não tanto de alguma proposta contrária ao estado de coisa analisado nesses estudos de crítica cultural, mas da adaptação metodológica ao tipo específico de objeto da ciência social. Sua premissa fundamental é de que poder é possibilidade de ação em sentido geral, mas na política tem um sentido estrito de possibilidade de determinar a ação alheia. Em sentido universal, o homem só tem três poderes, o de gerar, destruir e escolher, que corresponde respectivamente ao poder econômico, ao poder militar, ao poder intelectual ou espiritual, os quais podem ser exercidos ativa e passivamente e correspondem tipologicamente às castas dos produtores, dos nobres e dos sacerdotes. O primeiro se exerce pela promessa de um benefício, o segundo pela ameaça de um malefício e o terceiro pelo convencimento ou cooptação. Em cada civilização, os três tipos de poderes tendem a se cristalizar em grupos específicos. Hoje em dia seriam em ordem respectivos o globalismo ocidental, a aliança russo-chinesa e o Islã. Você vê que o tipo de autoridade que eles se arrogam, o tipo de poder que eles se arrogam, são exatamente estes. Quer dizer, um personifica o poder econômico, o outro o poder militar, tá certo? E o terceiro o poder espiritual. É claro que eles participam dos três modalidades de poder, tá certo? Porém, quando eles falam, eles falam em nome disso. Mas a especificação de quais são esses grupos é procedimento posterior à detecção de quem pode ser sujeito da história. Este é outro um assunto básico. Não podendo ser o agente individual, porque perecível a curto prazo e limitado geograficamente em sua ação, só podem ser as tradições, as organizações esotéricas ou sociedades secretas, as dinastias reais e nobiliárquicas ou demais entidades de natureza similar. Muito bem. Então, aí parece que nós temos um problema, porque, como dizia Aristóteles, tudo que existe só existe individualmente. Não existe uma existência geral ou coletiva. Tudo, a existência sempre se presentifica sob a forma de presenças individuais, né? E, por outro lado, eu digo, o sujeito da história não pode ser um indivíduo apenas, a não ser que este indivíduo dure mais do que os outros, ou invente uma modalidade de ação que prossiga atuando depois da sua morte. Então, toda ação cujo efeito se esgota no prazo de duração da vida do seu agente não se incorpora na história, é apagada, quer dizer, não deixa rastros. É isso. Algumas ações individuais deixam rastros, porém já não são controláveis pelo seu agente inicial. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, ele criou uma série de dinastias, criou um código civil, etc. etc. Tudo isso continua existindo depois da morte dele, porém ele já não estava lá para controlar os efeitos. Em alguns casos, esses efeitos podem ser notavelmente fiéis ou coerentes com a intenção originária, tá certo? Mas o agente não está mais lá. Quer dizer, como exemplo de ação coerente, você pega, por exemplo, os ritos da religião judaica que foram prescritos por Moisés, não sei quando, né? E que os caras continuam praticando os mesmos ritos, passados milênios. Moisés não está mais aí, ele não pode conferir se os caras estão fazendo a coisa direito, mas de fato eles estão. Então, existe este caso e esta mesma possibilidade, vamos dizer, de continuar agindo num sentido coerente depois da ausência do agente, é a medida real do poder individual. De um indivíduo tem muito poder, quando ele consegue determinar um curso de ação que continua sendo seguido, vamos dizer, de maneira mais ou menos invariável, depois da sua morte. Então, você veja, se você pegar a história, vamos dizer, dos revolucionários de 1789, se você dissesse para um deles, olha, isto aqui, tudo que você está fazendo, vai terminar com o surgimento, vamos dizer, de uma nova monarquia, uma monarquia imperial. Eles iam meter a bala na cabeça, eles diziam, não é para isso que nós estamos trabalhando. Isso quer dizer que tudo que os revolucionários fizeram tomou um rumo completamente diferente quando chegou o tal do Napoleão. Não é isto? Aquilo era imprevisível para eles, o que significa uma ação de muito curto prazo. Quando Hitler disse que ia criar um Reich para durar 1000 anos e durou 12 e acabou, vamos dizer, com a destruição de vários países e do país dele mesmo, tá certo? Isso significa que é um poder ilusório. É um poder de fazer confusão, claro, mas não o poder de fazer o que quer fazer. A ação eficaz é aquela que realiza o que queria realizar, não uma outra coisa qualquer. Não é isto? Então, a não ser que você esteja, como é que se diz, disposto a aceitar as duas possibilidades. É o um negócio do Freud, né? Flectere neque superos aqueronta movebo. Quer dizer, se eu não puder abalar os céus, abalarei o inferno. Falei, bom, tanto faz para você? Se tanto faz, você aceita as duas possibilidades, então tudo bem. Mas isso significa que o curso da ação não está nas suas mãos. Você tá dando um tiro no escuro. Hitler também previu isso. Ele disse, ou vamos impor aqui este poder germânico a esta área do universo, ou então vamos acabar. Você topa as duas possibilidades? Topo. Então, significa que você não decidiu nada. Se você, um estudo interessantíssimo seria você fazer a comparação, vamos dizer, da estratégia de Hitler e da estratégia de Stalin. Porque a de Hitler fez um forrobodó desgraçado, mas não conseguiu nada. E a de Stalin, muito mais discretamente, conseguiu tudo o que queria, inclusive pelas vias as mais antagônicas e imprevisíveis. Né? Então, você vê o que Stalin, nesse sentido, tinha muito mais poder do que Hitler. As situações criadas por Stalin prosseguiram vigentes muito tempo depois da morte dele. E as ideias e propostas dele ainda estão presentes. Então, eu digo, este cara tinha poder, o outro não, o outro só fazia barulho. Ah, e se você levanta então esse problema do sujeito da história, você precisa ver que muitos livros de história têm um título puramente metonímico: História do Brasil. Bom, existe um agente chamado Brasil, um agente autoconsciente capaz de tomar decisões e agir no mundo, atuar no mundo? Claro que não existe. Existe um território, lá dentro existe um monte de gente. Às vezes, até o fim do período colonial, essas pessoas e grupos estavam completamente isolados uns dos outros, portanto não tinham ação comum nenhuma. Então você falar história do Brasil é metonímico. Você está dizendo a história do que se passou num território chamado Brasil. Não é isso? Então não é história do Brasil. Agora, se você diz vida de Stalin, opa, aí sim, história de Stalin, existe, história de Napoleão, existe, é? Então, você vê aqui, no fim da guerra, apareceu, nos estudos de política internacional, a doutrina Morgenthau, de que os agentes do processo histórico são os estados. É? Então, até essa doutrina tem influência até hoje. Você vê até hoje gente analisando ações dos líderes políticos como se fossem expressões diretas de um interesse nacional, do interesse estatal. Então, essa análise sempre deu errado. Em primeiro lugar, porque o Estado não é agente de coisa nenhuma. O Estado é uma estrutura abstrata que é preenchida por pessoas. E essas pessoas, por sua vez, representam determinados grupos que combinaram certas coisas e que estão agindo de maneira coerente dentro, né, do Estado. E é a esses interesses que você tem que se reportar e não a um abstrato interesse nacional. O interesse nacional, frequentemente, é apenas um pretexto que os indivíduos usam para lutar pelos seus próprios interesses ou pelo interesse da sua corriola. Então, o verdadeiro poder, a verdadeira fonte da ação, não é jamais o Estado e não é jamais o governo, mas sim grupos humanos concretos que o ocupam. Quando eu digo grupo humano concreto, quer dizer um grupo de pessoas que sentaram, conversaram e combinaram. Não é uma mera convergência abstrata de interesses. Porque eu posso ter convergência abstrata de interesses com um sujeito que eu nem conheço e eu acabo pisando no calo dele sem perceber. Quer dizer, para que exista, vamos dizer, um interesse objetivo, é preciso que as pessoas sentem e decidam o que vão fazer. Tá certo? Então, em vez de você falar do Estado, fala, não, vamos ver quais são esses grupos que se reuniram, conversaram e têm planos em comum. Isto sim, esses são agentes, tá certo? Frequentemente, vamos dizer, esses grupos, eles não vão coincidir com os nomes dos partidos em disputa, porque o que é um partido? Um partido é apenas um elemento da ordem formal existente. Quer dizer, a lei reconhece a existência de uma organização chamada partido, e daí os indivíduos entram nesse partido, mas não quer dizer que o partido em si mesmo tenha interesses. Um partido pode mudar 180 graus a sua política. Um partido de esquerda pode virar de direita e vice-versa. Por que acontece isso? Porque eram outras pessoas que estavam lá querendo outras coisas. Então, o estudo dessas coisas ele tem que sair dessas, vamos dizer, dessas abstrações, desses nomes genéricos, e se voltar para a investigação de quais eram os grupos humanos efetivamente envolvidos no processo. Por exemplo, quando as pessoas dizem a maçonaria domina o mundo ocidental, eu falo, você não tem a menor ideia do que é maçonaria. Hã? A maçonaria é um saco de gatos. As pessoas vão lá dentro e discutem. Portanto, lá dentro existem grupos em disputa. Hã? São estes grupos os verdadeiros agentes. A maçonaria é um meio, é um canal por onde estes grupos acabam exercendo a sua influência. Tá certo? Do mesmo modo que você falar Igreja Católica, não é isso? Eu digo, olha, se você estudar a história dos concílios, você vê que às vezes as divergências lá dentro eram tão grandes que chegava a crime de morte. Né? Esse indivíduo representava o interesse da igreja, entre aspas, eles achavam que sim. Mas na verdade é o interesse de um determinado grupo que estava lutando para dominar aquele canal, aquela instituição, etc. Os nomes das instituições são enormemente enganosos. Para haver uma ação, é preciso haver uma convergência, não apenas uma convergência objetiva de interesse, mas é preciso haver um diálogo e um plano comum. As coisas não acontecem assim, sem mais nem menos. Por exemplo, quando o indivíduo fala, né, fulano representa os interesses da burguesia. Então, tá bem, então você vai me mostrar que os burgueses se reuniram, né, discutiram os seus interesses, chegaram a uma conclusão e decidiram que iam pagar o seu fulano para representá-lo. É possível uma classe social fazer isso? Eu digo, nunca. Quantas pessoas compõem a burguesia? São milhões. Eles não podem se reunir. Então ninguém representa os interesses da burguesia. Pode representar o interesse de um certo grupo de burgueses, às vezes contra outro, ou contra um outro grupo qualquer. Tá certo? Então tudo isso aí é o abstracionismo, é você pegar nomes de conceitos abstratos e hipostasiá-los, personificá-los como se eles fossem agentes reais do processo. Isso é um auto-engano, é uma hipnose, porque a pessoa acaba vendo esses grupos, ela cria um esquema de tipicidade, um tipo ideal, né? E em seguida vê esse tipo ideal agindo. Né? E, evidentemente, isso aí leva, vamos dizer, a erros monstruosos, mas erros que têm um poder de persuasão hipnótica. Não é isso? Você, quando você vê esse pessoal da esquerda hoje discutindo os blogs de direita, eles acreditam que esses blogs representam a burguesia. Mas, na verdade, o dinheiro da burguesia vai para eles. Quando o meu pobre bloguinho Milha Sem Máscara recebeu dinheiro da burguesia? Nunca. Quando que eu conversei isso com algum burguês para saber o que ele queria que eu dissesse? Nunca na minha vida. Tá certo? Então, é uma espécie de sociologia invertida, onde as identidades de classe dos indivíduos aparecem trocadas. Tudo isso é uma alucinação, evidentemente, mas essa alucinação, por sua vez, ela se torna um fator real na dinâmica da ação, porque você ajunta um grupo de pessoas que acredita naquilo e que age em consequência. Assim, a Igreja Católica e o movimento revolucionário, nessa acepção específica, são sujeitos da história, mas não São Francisco nem Lenin. Tá certo? Então, o certo não é a Igreja Católica, o papado. Quer dizer, o Papa é um indivíduo que tem lá suas convicções e ele tem um certo poder sobre um certo número de pessoas e, às vezes, ele consegue controlar a Igreja e fazê-la agir no sentido que ele quer, outras vezes não. Então, o certo aqui, a expressão correta, eu mesmo usei a Igreja Católica, mas está errado. O certo é dizer o papado. O poder realmente decisivo a longo prazo é de ordem sacerdotal ou intelectual. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, que execução, somente esses têm uma influência de longo prazo. Essa multiplicidade de assuntos e disciplinas recoberta na produção de um único filósofo não é fortuita. Ele mesmo define filosofia como a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. Qualquer outra definição quedaria parcial, tornando difícil apontar no que distingue fundamentalmente um filósofo, um cientista, um filósofo, um poeta e assim por diante. Então, esta é a atividade específica do filósofo. Os conhecimentos crescem e se multiplicam, os seus registros, né, se alastram por toda a parte ao ponto de se tornar absolutamente inabarcáveis e caóticos, tá certo? E, no entanto, as pessoas continuam tendo ou buscando alguma orientação geral no meio deste conjunto. Esta orientação geral não tem como ser obtida por meios científicos, porque isso subentenderia absorver o conjunto inteiro das informações e dela deduzir constantes, etc. Isso é impossível. Então, existe um certo coeficiente de variação individual nesse senso de orientação. Acontece que algumas pessoas se tornam especialistas em buscar esse senso de orientação. E elas criam o quê? Leis gerais que devem submeter todos os outros? Não, de maneira alguma. Essas leis gerais teriam que ser obtidas por meio científico e não é possível. Então, o que elas dão, vamos dizer, é um simples exemplo de como é possível você se manter à tona no meio deste oceano, tá certo? De informações desencontradas. Quer dizer, é possível orientar-se minimamente, tá certo? E o filósofo tem que dar, vamos dizer, um exemplo disto. Ou seja, ele tem que obter um senso de orientação melhor do que a sociedade geralmente dá aos indivíduos. E, baseado neste modelo, outras pessoas vão ter que fazer o quê? A mesma coisa, tudo de novo. Ou seja, você vai ter que buscar o seu próprio senso de orientação. Você pode se inspirar no meu ou de um outro filósofo qualquer, mas ele não vai substituir o seu trabalho. Isso quer dizer que a filosofia é uma espécie de uma arte, uma técnica. É uma arte de você não afundar no meio do caos dos conhecimentos. Tá certo? E, nesse sentido, é uma atividade absolutamente imprescindível. Porque ou você vai ter a filosofia, ou você vai ter alguma pseudo-filosofia que parece lhe dar um senso de orientação, mas, na realidade, não está sequer buscando, está apenas repetindo, né, chavões, slogans, etc, etc. Quer dizer, você pode... É isso mesmo que fazem no Brasil esses pseudofilósofos, tipo Marilena Chaui ou Emir Sader, essa gente toda. Eles nunca buscaram um senso de orientação. Porque para buscar o senso de orientação, em primeiro lugar, você tem que enfrentar as contradições em toda a sua complexidade. Ou seja, você tem que aceitar um período de desorientação e de dúvida profunda. E essas pessoas nunca tiveram dúvida sobre coisa nenhuma, eles aderiram a um negócio quando tinha 15 anos e estão lá até hoje. Ou seja, fugiram das contradições. E por quando fogem das contradições, isso aí acontece como, vamos dizer, os instintos reprimidos na psicologia do Freud. Quanto mais você reprime, mais ele aparece sob forma camuflada e caricatural. Quando o indivíduo evita as contradições, elas acabam aparecendo no próprio discurso dele da maneira mais flagrante. O indivíduo se desmente a cada linha e não percebe. Não percebe por quê? Porque, em primeiro lugar, ele se dessensibiliza para as contradições. Ele não quer ver, porque isso vai torná-lo inseguro. Eu digo, mas escuta, mas a insegurança é a base da filosofia. Se você não aceita o estado de dúvida por muitos e muitos e muitos anos, você nunca vai obter este senso de orientação que você quer. Senso de orientação que tem que ser continuamente reformado, modificado, adaptado às novas circunstâncias e que coincide inteiramente com a estrutura da sua consciência individual. E essa consciência individual, ela só permanece ativa e saudável quando ela continua praticando o método da confissão pelo resto dos seus dias. Né? O que significa que ela tem de fazer um exame de consciência. E o exame de consciência, o que que é? É a pergunta antagônica. Né? Se você se livra da pergunta antagônica, acabou sua confissão. Ou seja, se você se consolida, por assim dizer, você se estratifica num corpo de convicções, tá certo? Então você vai evitar a pergunta antagônica. Mas é ela que tem que ser, vamos dizer, atualizada diariamente para que essa, vamos dizer, esta entidade, a sua consciência individual, se mantenha viva e atuante. É claro que nem toda pergunta é legítima. Tem perguntas cuja resposta você já sabe há 50 anos e não adianta voltar lá porque você vai obter a mesma resposta. Tá certo? Mas sempre pode haver alguma pergunta nova que você não tinha pensado e que vai colocar você em dúvida de novo. Mas para que ter medo da dúvida se você aquilo a que você está querendo chegar não é um corpo de doutrina, tá certo? Que tem a validade universal, que todas as pessoas têm que aceitar, tá certo? Mas apenas onde a integridade de uma consciência que ainda está viva, está atuante. Então não tem por que ter medo disso. Quer dizer, a dúvida é sempre, sempre bem-vinda, desde que não seja, evidentemente, uma dúvida idiota. Tá certo? Não, assim, a dúvida a respeito. Por exemplo, tem muita dúvida que nasce da ignorância pura e simples. Né? Essas não valem. Né? Mas a dúvida que nasce de uma informação efetiva, nova, importante, essa é sempre legítima. O cientista pode produzir conhecimento sem que, para tanto, tenha de se empenhar no resgate convencional pelo qual cada novo dado conferido se integra ao conjunto daquilo que ele, enquanto indivíduo, é naquele momento. Ou seja, é perfeitamente legítimo um cientista, vamos dizer, expressar certas conclusões científicas que são completamente incoerentes com tudo que ele na vida pensa, sente, enxerga, etc., etc. Ele não é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque a ciência é eminentemente uma atividade coletiva. É uma atividade baseada no consenso e não na integridade da consciência individual. Tá certo? Então, isso quer dizer que um cientista não é responsável pelas consequências filosóficas do que ele diz. O que é o mesmo que dizer, ele não precisa compreender o que ele está dizendo. Ele não precisa compreender o seu significado, o seu alcance dentro, vamos dizer, da sociedade, da história em geral. Não, não, não. Ele pega aquele pedaço isolado e diz aquilo. O significado daquilo, às vezes, é tão enormemente mais complicado do que ele pode abarcar, que seria injusto que ele exigiu que o sujeito, além de exercer a sua função normal de cientista, ainda fosse um filósofo. Alguns podem fazer isso. Tem muitos filósofos que começaram nas ciências. Edmund Husserl começa como um matemático, Karl Jaspers começa como um psiquiatra e assim por diante. Quer dizer, mas é evidente que no decurso das suas investigações eles transcendem enormemente a condição de cientistas, na medida em que o seu grande esforço é justamente para criar essa unidade do conhecimento, na unidade do consciência. Note que não se trata de uma unidade material do conhecimento, e muito menos uma unidade efetiva, uma unidade virtual, que está sempre crescendo e modificando. Né? Dito de outro modo, o que o filósofo realmente passa para os outros é o exemplo dessa luta pela integridade da consciência. Isto é mais importante do que o conteúdo específico da filosofia dele. É por isso que tem muitos filósofos cujas conclusões você não concorda, tá certo? Mas que são enormemente úteis para você. Quando você lê, por exemplo, Leibniz, né, que é um sujeito que abarcava um universo de conhecimento assim, absolutamente monstruoso e que estava sempre coerindo aquilo e buscando a conexão de uma coisa com a outra. Ele pode errar nesse ponto, naquele, isso não tem importância. O que importa é você ver a força unificante daquele trabalho. E é isto, vamos dizer, o que caracteriza realmente o filósofo, e não as suas teses explícitas. Quando eu propus, por exemplo, o curso Sociologia da Filosofia, e existe um livro excelente, por outro lado, de um autor chamado Randall Collins, com esse título, Sociologia da Filosofia. E ele usa o seguinte método, ele parte do princípio de que a filosofia é conflito, quer dizer, é diálogo entre várias pessoas. E, portanto, cria, vamos dizer, a sociologia, vamos dizer, dos antagonismos. Este método é bom para certas finalidades, mas não é isso que eu quero fazer. Porque esse antagonismo só existe entre teses explícitas. Tá? E as teses explícitas são o final, o produto final de uma filosofia, e não a sua raiz originária. Eu preferiria, vamos dizer, uma investigação de quais foram as experiências originárias das quais esses filósofos partiram. E daí essas experiências, evidentemente, elas são historicamente localizáveis por nação, por classe social, por educação recebida, etc, etc, etc. Quer dizer, é um estudo completamente diferente do feito pelo Randall Collins, né? Randall Collins, ele pega a história inteira da filosofia e começa a demarcar grupos, regiões, etc, etc. É exatamente o método inverso. Ele parte do produto final e o estrutura, por assim dizer. É claro que isso é mais fácil de fazer do que aquilo que eu estou propondo. Aquilo que eu estou propondo não dá para fazer na escala que ele fez, na escala universal. Eu só posso pegar um caso ou outro aqui, né? Aqui e ali. O filósofo não se limita a nada disso, pois seu esforço é direcionado para uma técnica filosófica específica que consiste em 7 pontos. Eu cheguei a esta formulação da técnica filosófica pelo exame do que os filósofos realmente faziam, do que todos os filósofos fizeram, todos sem exceção. Pouco importa que tenham chegado às conclusões mais diferentes, e pouco importa também que tenham falhado no exercício dessa técnica. A técnica está lá de qualquer maneira. Então, primeiro, a anamnese, pelo qual o filósofo rastreia a origem das suas ideias e assume a responsabilidade por elas. Nem todos os filósofos fizeram isso, vamos dizer, com a devida eficiência ou com a devida honestidade, mas todos fizeram de um modo ou de outro. Segundo, a meditação, pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale numa experiência cognitiva originária. Terceiro, o exame dialético, pelo qual ele integra a sua experiência cognitiva na tradição filosófica. Ou seja, o Randall Collins pega as coisas a partir deste ponto. Quer dizer, o exame dialético, a confrontação do que eu estou percebendo com o que outras pessoas perceberam. Quatro, a pesquisa histórico-filológica, pelo qual ele se aposta da tradição. É claro, se o indivíduo não conhece a história da filosofia, não sabe o que os outros filósofos pensaram, como é que ele vai confrontar as suas conclusões com as dele? Então, ele tem que ter um lado, por assim dizer, filológico, a apropriação do legado escrito das filosofias. Curioso que no Brasil se acha que estudar filosofia é isto. Só isto. Cinco, a hermenêutica, pela qual ele torna transparente para o exame dialético as sentenças dos filósofos do passado. Ou seja, não basta você ter na mão os documentos das filosofias do passado, você tem que fazer um esforço de compreensão e descobrir, vamos dizer, determinados significados efetivos ou virtuais que estão lá contidos. Às vezes, para isso, você tem que ir muito além da letra do que o filósofo disse. Tá certo? Você tem que descobrir, vamos dizer, o subentendido, tá certo? O não percebido, mas que estava lá de algum modo, tá certo? aquilo que, por exemplo, o filósofo não pensou, mas deveria ter pensado para ser coerente com o que ele está dizendo, e assim por diante. 6. O exame de consciência pelo qual ele integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. 7. A técnica expressiva pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. Mesmo que seja uma técnica expressiva puramente oral, como a de Sócrates ou em grande parte a do Petrus Tutsé. A Tutsé é mais conhecido pelo que outras pessoas ouviram ele dizer do que pelo que ele mesmo escreveu. Então, todos os filósofos fizeram isso, de uma maneira maior ou menor, com maior ou menor fidelidade à sua vocação, mas é que também te dá, vamos dizer, um critério para o julgamento dos vários filósofos. Em que medida o sujeito é um filósofo no sentido pleno, em que medida é um meio filósofo, tá certo? E assim por diante. Tá certo? Quando você vê, por exemplo, Nietzsche falha em vários desses pontos, quer dizer, ele não é totalmente responsável pelo que ele está dizendo. Ele expressa impressões de momento, né, com uma intensidade, com uma eloquência monstruosa, e depois expressa outra impressão que não tem nada a ver com a primeira. Tá certo? Então, bom, ele está trabalhando como um poeta e não como um filósofo, quer dizer, ele está fazendo um esforço de extrusão, quer dizer, de pegar certas percepções profundas e transformá-las em expressão linguística. Isso não é fácil de fazer e isso tem um valor por si. Tem pelo menos um valor documental sobre a sensibilidade da época, tá certo? Mas falha na parte do exame de consciência. Ele não tenta rever o que ele disse em outras épocas e confrontar uma coisa com as outras. Ele não se incomoda absolutamente com a contradição e com a incoerência total, ao ponto que o Eugen Fink, secretário de Husserl, tentando descrever a estrutura da filosofia de Nietzsche, encontrou cinco filosofias diferentes. Então, se tem cinco filosofias diferentes, não quer dizer que ele seja cinco filósofos, quer dizer que ele é um poeta com elementos filosóficos ali dentro. Né? Veja, em Nietzsche, às vezes é muito difícil você pegar as sentenças dele e dizer qual é a afirmação, a proposição formal que ele está enunciando. Você não chega a isso. Porque tem, vamos dizer, a ambiguidade da expressão verbal é muito intensa demais para que você chegue a dizer, não, Nietzsche acreditava nisto e não naquilo. Às vezes acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, aquela famosa frase que o Jean Brel citou, é uma pena que Deus não existe, porque pelo menos alguém me compreenderia. Então, isso quer dizer que ele concebe, vamos dizer, a ideia de uma hiperconsciência capaz de abarcar tudo e compreender não só o todo, mas um detalhe insignificante chamado Friedrich Nietzsche no meio disto tudo. E em seguida, quando ele diz, Deus morreu, eu digo, mas espera aí, mas se Deus morreu, como é que você concebe alguém que te compreenda desta maneira? Não é isso? Quer dizer, você está atribuindo a um Deus hipotético uma capacidade atual do qual você participa, ainda que em modo menor. Então, bom, aí você tem um problema. Nietzsche nunca tratou desse problema. Não é? Quer dizer, se Deus não existe, ou Deus morreu, como é que eu sei que ele me compreenderia? É? Como é que eu nutro esta esperança de ser compreendido? É isso. Bom, então, aí termina então o trabalho que o Robson diz que é apenas um mapa preliminar, pelo qual só eu respondo. Creio que o próprio Lau não agradaria, ao contrário, agradou muito isso aqui. Alguém tinha que fazer essa coisa, nem eu mesmo fiz. Tá certo? Claro que essa coisa poderia ser exposta em muitas outras ordens possíveis, mas pelo menos a leitura disto mostra que as coisas que eu digo e escrevo não são opiniões soltas. Eu estou continuamente referindo a este núcleo central de preocupações, mesmo quando estou tratando de algum detalhe insignificante da vida brasileira. Quer dizer que a lente pela qual eu estou olhando a coisa, é uma lente de muitos, muitos lados que estão, de algum modo, interconectados. Muito bem, eu acho que não há mais tempo, né? Quanto tempo foi aí? Então, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você desliga esse aqui. Ih, esqueci de ligar esse gravador. Estão ouvindo bem? Está ligado aqui? Então vamos lá. Bom, aqui tem várias perguntas. Em primeiro lugar, chegou uma pergunta pelo meu Facebook ontem e eu disse que ia responder no curso. Pergunta Wendy Alson Carvalho. Ele diz: Lila Velho diz que o conhecimento do ser se encontra presente no conhecimento particular que temos dele, mas pelo que pude entender, só aquele absoluto e este relativo. Ele diz que o homem que busca diversos conhecimentos particulares na tentativa de compor o ser torna-se um escravo. Daí duas questões surgem. O conhecimento que advém da nossa inscrição no ser seria meramente subjetivo e particular, apesar de nele estar presente o todo do ser? Essa repreensão à tentativa de composição do ser seria uma crítica a algum método científico, como se fosse um discurso dialético? Então, por um lado, Louis Lavelle diz o seguinte, diz, nós não podemos compor o ser dos seus vários dados objetivos e tentar representá-lo na frente de nós, como se ele fosse uma espécie de macro-objeto, um objetão, pelo simples fato de que nós estamos nele. Ele não é um objeto para nós, ele é a condição dentro da qual estamos. Como diz o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Tá certo? Então, isso não quer dizer que esta representação do ser como ambiente que nos envolve, dentro do qual existimos, seja subjetiva, pelo simples fato de que nós estamos neste ambiente e não ele em nós. Portanto, não pode ser subjetivo de maneira alguma. Tá certo? É o reconhecimento de uma condição externa que nos abrange e nos transcende a todos e que pode ser reconhecida pelas pessoas no instante em que você menciona, tá certo? Então, a ideia, por exemplo, de uma concepção científica do universo, ela sempre fará do universo um objeto e ela estará falhando no mesmo ato por causa disso. Você veja, toda concepção filosófica responsável, ela tem que dar conta da possibilidade da sua própria existência. Então, suponhamos que Stephen Hawking chegue a fazer uma representação completa do universo. Diga, ela não é completa, porque ela não explica a possibilidade da existência de um sujeito chamado Stephen Hawking, que oferece essa representação. Então vai ser sempre uma visão alienada, que é como uma coisa hipnótica, uma imagem que você projeta na parede e é, vamos dizer, uma representação abstrativa que não dá conta da sua própria existência. Então vai cair de novo na paralaxe cognitiva. Aliás, tem aqui uma pergunta muito interessante sobre a paralaxe cognitiva. Demian Gonçalves Silva pergunta: que relação existe entre a paralaxe cognitiva e a chamada contradição performativa, que ocorre quando uma afirmação é desmentida pelos pressupostos mesmo da sua enunciação? É exatamente isso, quer dizer, do ponto de vista da sua estrutura lógica, a paralaxe cognitiva é uma contradição performativa. Mas acontece que a definição lógica, desta figura lógica, não basta. Eu chamo paralaxe cognitiva não a contradição performativa, mas um fenômeno histórico em que esta contradição performativa se transforma numa coisa endêmica na cultura ocidental. Portanto, eu não estou usando paralaxe cognitiva como nome de uma figura lógica, mas como nome de um fenômeno histórico. Tá certo? Você poderia dizer, também chamá-la do paradoxo do mentiroso. É outra figura lógica. Tá certo? Mas é evidente que se a mera definição da contradição performativa bastasse para descrever o fenômeno, então a paralaxe cognitiva já teria sido conhecida muitos séculos antes dela acontecer. O fenômeno que caracteriza a paralaxe cognitiva é justamente o fato de esta figura de linguagem, este erro de lógica, ter se tornado endêmico. Mas ele não é somente um erro de lógica, porque não é assim uma coisa fácil de você perceber no primeiro instante. Você precisa, em primeiro lugar, você precisa reconstituir as condições da experiência individual real, quer dizer, que aquele filósofo teve, quer dizer, que problemas ele se defrontou realmente. Portanto, é claro que a simples análise lógica nunca vai bastar para você discernir uma paralaxe cognitiva. Mas continuando aqui a pergunta do Wendy Ailson Carvalho, essa representação, essa repreensão à tentativa de composição do ser seria uma crítica a algum método científico ou mesmo discurso dialético? Não ao método científico em si, mas ao fato de se tirar conclusões filosóficas de conclusões científicas. A coisa mais óbvia do mundo é que, em primeiro lugar, não existe uma abordagem científica de nenhum fato concreto. Só pode haver um estudo científico depois que o fato já foi abstrativamente separado das suas condições acidentais, etc., etc., e que já foi definido, vamos dizer, um método específico para aquilo. Tá certo? Portanto, de qualquer conclusão científica para uma conclusão filosófica a respeito, o caminho é imenso e às vezes é impossível de percorrer. Então, a própria expressão, vamos dizer, fato científico é um pouco errada, porque a ciência jamais nos dá fatos, ao contrário, ela parte dos fatos, tá certo? E descobre alguma regularidade, constância, associação, elo de necessidade, elo de probabilidade, etc., etc. Então, tudo que a ciência nos dá são sempre teorias. Algumas dessas teorias batem com os fatos e outras não. Mas a ciência não cabe nos dar fatos. Quer dizer, o fato é o material bruto do qual parte a ciência. Todo o edifício da ciência é uma tentativa de você passar do meramente factual para o elo de necessidade, ou de necessidade absoluta, quando possível, ou de necessidade relativa probabilística, que é o que acontece na maior parte dos casos. Tá certo? Portanto, fatos científicos não existem. O que existe são teorias científicas verdadeiras ou falsas, ou duvidosas. Tá certo? E, em segundo lugar, essas teorias jamais se referem a nenhum fato concreto que ser, e sim a aspectos de fatos. O simples fato de você ter várias ciências que podem estudar o mesmo objeto mostra que nenhuma delas está apreendendo esse objeto na sua concretitude, mas sim nos seus aspectos abstrativos. E tem que ser assim, não há outra maneira de ser assim. Agora, o retorno, vamos dizer, da conclusão abstrativa final para o objeto concreto originário, isso não é uma tarefa que incumbe a nenhuma ciência, mas incumbe somente a filosofia mesmo, porque isso não pode ser feito pelo método científico, tem que ser feito pela técnica filosófica, não há outra maneira de fazer isso. Né? Muito bem, vamos ver aqui outra pergunta. Daniel Humphreys pergunta: assisti a algumas aulas dizendo sobre São Tomás de Aquino, em que ele afirma que as leis são sempre gerais e universais e que as situações são sempre particulares e concretas. Bom, este é o problema estrutural da filosofia. A filosofia de Aristóteles termina com um enigma, onde ele diz que toda existência é individual, só existe existência individual. E, por outro lado, só existe ciência do geral. E agora, como é que fica? Hã? Bom, daí Aristóteles morreu e nada mais disso nele foi perguntado. Portanto, ele nos legou este abacaxi pelos séculos dos séculos. Quer dizer, qual é a relação entre o concreto e o abstrato? Qual é a relação entre existência e conhecimento? Tá certo? Ele próprio, vamos dizer, nos seus estudos sobre dialética, ele dá várias dicas de como você pode elaborar isso aí, mas ele de fato não deixa uma solução. O ponto final da filosofia de Aristóteles é este abismo, por assim dizer, entre conhecimento, o conhecimento e o ser. E, justamente, preencher este abismo é o nosso esforço pelos séculos dos séculos. Isto nunca será preenchido totalmente, porque isso seria incompatível com a nossa própria condição de existência. Note bem que o conhecimento total, ser possuído, tá certo, por um indivíduo de duração X, é uma coisa absolutamente impossível, porque mesmo que ele conheça tudo, vamos supor que o sujeito conhecesse tudo, ele conheceria durante quanto tempo? Né? Ele manteria isso na sua consciência o tempo todo ou isso iria para o inconsciente, se perderia? Tá certo? Então, a ideia do conhecimento total, ela é, vamos dizer, isso não é uma limitação da natureza humana, isso é a própria natureza humana. Mas, quer dizer, a natureza humana consiste, vamos dizer, numa existência precária e limitada, e, portanto, o nosso conhecimento também, como ele é apenas parte da nossa existência, será limitado e precário. Isso não o torna duvidoso. Isso é que é importante entender. Você conhecer, quer dizer, um indivíduo que só tem uma existência parcial e limitada, ter um conhecimento parcial e limitado, não é um defeito do conhecimento. É uma perfeita adequação entre o conhecimento e a sua situação existencial real. Ao contrário, a ideia de você querer conhecer as coisas como se fosse Deus é que faz você saltar do processo cognitivo real para uma idealização hipotética, impossível, e daí você escapa da realidade. É também a ideia ou da objetividade total ou da inexistência de objetividade, tudo isso, vamos dizer, são figuras de linguagem, são hipérboles, que na verdade não funcionam nunca. A nossa realidade é assim: nós temos um tempo para viver, não sabemos nem mesmo quanto tempo, tá certo? A nossa percepção das coisas é limitada, portanto, nós não percebemos o universo inteiro, só percebemos uma parte dele e sabemos que estamos dentro do resto. E a veracidade que nós podemos alcançar nunca é, vamos dizer, a da verdade total, porque a verdade total não serve para coisa nenhuma, tá certo? Quer dizer, o que serve a verdade total na cabeça de um ente parcial, né? Mas a adequação entre a nossa situação existencial e o conhecimento que temos, isso é que nós temos que chegar. Tá certo? Então, aquilo que eu conheço, não é a totalidade, não é a verdade final, mas é tudo o que eu preciso conhecer para eu estar na realidade, para eu estar me relacionando com a minha condição e com o universo em torno de uma maneira efetiva. Mas aí, nesse sentido, o próprio Aristóteles, embora ele não tenha resolvido o enigma, a vida dele é a demonstração de que dentro deste enigma você pode se arranjar de uma maneira perfeitamente decente e eficaz e chegar ao conhecimento de muitas coisas que você precisa conhecer. Tá certo? Então, a pior maneira de você estudar a filosofia é você pegar certas questões gerais, que você chama de problemas filosóficos, e meter na cabeça do aluno, né? Então, por exemplo, existe o mundo exterior, tá certo? Ou podemos conhecer a coisa em si, né? Eu digo, assim você vai começar de formulações já muito elaboradas, tá certo? E não da experiência originária. Quer dizer, quando o senhor lhe apresenta um problema filosófico, o problema, meu filho, tem de lhe mostrar as suas credenciais. Então, primeiro, ele tem que provar que ele é um problema de verdade e não um erro de linguagem. Né? Segundo lugar, ele tem que provar que ele é importante, que ele é vital e que ele é vital para você na sua situação existencial real. Tá certo? Eu acho que o verdadeiro ensino da filosofia, por isso que eu disse no começo, eu insisti na importância de uma formação literária. Por quê? Porque o problema todo começa com a expressão das impressões. Se você não consegue dizer o que você está percebendo, o que você está sentindo, então muito menos você vai conseguir elaborar aquilo filosoficamente. Então quer dizer que um grande poder de expressão verbal, não no sentido da atuação social, da persuasão, etc., mas da simples expressão, quer dizer, não é na clave apelativa do Karl Bühler, mas na clave expressiva, um grande poder de expressão é muito importante para o filósofo. Por quê? Se ele não consegue expressar as suas impressões reais, muito menos ele vai conseguir trabalhá-las conceitualmente. Então isso quer dizer que em vez de trabalhar com as suas impressões reais, ele vai pegar com conceitos já elaborados que ele recebeu da tradição filosófica, do vizinho, da mídia, de qualquer lugar. Então a filosofia dele não vai ter raiz na experiência real. Então a expressão literária é o começo das coisas. Na verdade é o começo para todo mundo. Quer dizer, quando você tem uma criança, agora aqui tem uma aluna, a Mariana está com um bebê lindo aqui e tal, o que você vai ensinar para ele? Você vai ensinar trigonometria? Você vai ensinar história? Você vai ensinar antropologia? Não, você vai ensinar ele a falar, porra. Hã? Não é essa a primeira coisa? Então, isto é a primeira coisa sempre. Você vê, por exemplo, ensinar aritmética. Eu digo, muito bem. Aritmética é um processo de formalização que supõe que você já conheça um montão de coisas e que você já é capaz de expressá-las. Se você não é capaz de dizer banana, você não pode somar o número de bananas, tá entendendo? Então, isso quer dizer que a habilidade aritmética é posterior, mas a fala é a coisa básica do ser humano. Então, você vê aqui a razão passou a se chamar razão em Roma, com a palavra ratio. A ratio quer dizer proporção. Então enfatiza o lado aritmético da coisa. Né? Pois a capacidade de você avaliar proporções. Claro que isso é importantíssimo. Porém, na Grécia, antes disso já se chamava logos. Capacidade de falar. Quer dizer, se não tem a fala, não tem a expressão, você não sabe com o que você está lidando. E pior ainda, a linguagem, como ela é um bem social, ela adquire uma autonomia em relação aos objetos. Para a pessoa que está aprendendo a falar, por exemplo, este menino, a linguagem é um objeto do mundo exterior também. Está entendendo? E não é só, vamos dizer, um instrumento interior dele. Ele a recebe como um dado exterior e ele vai ter que personalizá-la. Esse processo não é fácil. É daí que sai um negócio que eu chamei o trauma de emergência da razão. Quer dizer que o ser humano, né, ele nasce com a capacidade racional. Mas a apropriação dos meios de exercício da razão é uma coisa altamente problemática. E isso é tanto pior porque os problemas da vida, as dificuldades da vida, que requerem às vezes a mais alta capacidade racional para ser elaborado, eles já não chegam para nós desde o princípio, desde que nós somos pequenos. E eles têm sobre nós o mesmo impacto que teriam sobre um ser humano adulto e altamente preparado. Então, por exemplo, você é um filho pequeno, de repente seu pai fica doente e morre. E está lá você com sua mãe, os dois na miséria, né, não sabe o que fazer. Fala, bom, isso não é um problema para uma criança resolver. A criança não tem capacidade de elaborar isso. No entanto, o problema já está lá totalmente presente em cima dela, muitos anos antes que ela tenha sequer condição de compreender o que aconteceu. E eu acho fantástico que este problema do trauma de emergência da razão nunca tenha chamado a atenção de ninguém. Os caras vão pensar traumas sexuais, eu digo, meu Deus, você só pode ter um trauma sexual se você já tem o trauma de emergência da razão antes. Isto é muito mais básico. Quer dizer, a presença do homem no mundo se define como a presença, vamos dizer, do animal racional, zoon logisticum, tá certo? Num meio que exige dele o máximo da sua capacidade racional e só lhe dá essa capacidade aos pouquinhos. Este drama é muito pior do que qualquer drama sexual ou vontade de poder, como Adler, ou arquétipos do inconsciente coletivo. Isso é a coisa mais. Isto é a própria condição humana básica. Na hora que o neguinho nasce, ele já está com problemas que só a razão pode resolver e que ele não tem ainda o domínio suficiente da razão para resolver. Todos os sofrimentos humanos, sem exceção, vêm disto. Hã? Isto aqui é que é, vamos dizer, o pecado original. Entendeu? Então, você vê aqui na Bíblia, Adão dá os nomes dos animais. Não é isso? Então, Adão praticamente sabe tudo que um ser humano precisa saber, já nasce sabendo, tá entendendo? Ele é feito, ele não nasce pequenininho, ele é feito adulto. Portanto, ele tem a posse da razão humana em toda a sua extensão. A gente não é assim. A gente nasce pequenininho e burro. Claro, temos toda a capacidade racional que Adão tinha. Só que nós temos que conquistá-la de pouquinho. E nesse ínter, enquanto você vai conquistando, os problemas já vêm e já te atropelam. É? Então, você vê. Quando você faz, por exemplo, uma análise, você vai no psicanalista e faz uma análise, o que você está fazendo? Você está voltando a certos dramas que você viveu e que você não pôde articular racionalmente na época. E você vai articular racionalmente ex post facto, depois que a porcaria toda já está feita. E vai tentar salvar alguma coisinha. Né? Então, eu acho uma vergonha, vergonha, que a psicologia do século XX tenha enunciado tantas teorias e nunca tenha parado para pensar numa coisa desta. É claro que, vamos dizer, eu não sou psicólogo clínico, eu não vou dar a esta teoria todo o alcance psicoterapêutico que ela poderia ter. Mas alguns de vocês certamente são psicoterapêuticos e vocês podem desenvolver isso aqui. Isso quer dizer, a simples dificuldade que o ser humano tem de equacionar racionalmente os problemas e, portanto, obter um domínio técnico sobre a situação. Às vezes, quando ele chega a esse domínio técnico, o problema já veio, já passou, já deixou sua marca, ele não pode fazer mais nada. O máximo que ele pode fazer é, como dizia o Dr. Miller, reescrever a história do eu, tá certo? Para se adaptar, né, tardiamente a uma situação já vivenciada e na qual ele já sofreu derrota. Não é isso? Eu estou continuamente fazendo este reexame. Eu repenso a minha vida e vejo assim, emoções que eu tive quando era criança e que, de algum modo, elas estão presentes ainda. Tá certo? Só que eu tenho que reequacioná-las à luz do que eu sei agora. Tá certo? E isso não é... Por exemplo, quando você vai contar a sua autobiografia, tem muitos críticos que enfatizam, vamos dizer, a deformação. O sujeito vai deformar a sua vida retroativamente. Falei, isso é uma mentira. O sujeito que recorda a sua vida e conta o acontecimento da sua infância tal como ele o vê agora, ele não está deformando. Porque aquele acontecimento não é uma coisa isolada no tempo, feita para ficar congelada eternamente do jeito que era, mas feita para ser transformada pela memória e pela razão posteriormente. Portanto, esta elaboração posterior que o sujeito faz parte virtualmente daquilo que aconteceu antes. Então, claro que pode haver deformação, pode haver mentira, pode haver falsificação, mas o simples fato de você estar elaborando agora não quer dizer que seja uma falsificação. Quer dizer, é aquele negócio que diz o Lavelle, a minha memória é o meu verdadeiro ser. Né? As coisas passaram e a memória ficou e ela está presente aqui em mim, tá certo? Então, ela é, de certo modo, ela é muito mais real do que até aqueles acontecimentos que já passaram, porque a minha memória, eu a tenho simultaneamente, ela está toda presente. Está entendendo? Então, este jogo do passado e do presente, da experiência originária e da sua elaboração racional, quem quer ser filósofo tem que ter isso presente o tempo todo. É claro que isto é, vamos dizer, o conjunto é uma confusão, mas não é uma confusão obscura. Né? É um jogo de luzes, onde você está iluminando um aspecto, outro, e nunca está totalmente perdido. Né? Então, continuando aqui. De modo que uma das técnicas filosóficas consiste em tentar fazer esta conexão, esse é o caminho entre o geral, universal, o particular, concreto, nosso, de cada indivíduo. Pelo que entendi, isso faz parte do exercício filosófico, que é a busca da unidade do conhecimento e da consciência. A partir desse ponto, minha pergunta é a seguinte. É daí que vêm as concepções e ideias dos filósofos e pensadores? Bom, nem todas elas, porque algumas delas se referem a problemas, vamos dizer, do próprio geral. Não é só a adaptação do geral, a conexão geral e particular, que é um problema filosófico. o encontro, a descoberta das próprias leis gerais faz parte, mas uma grande parte, uma grande parcela dos problemas filosóficos vem exatamente disto, em que, vamos dizer, as leis ou princípios gerais que o sujeito conhece parecem não bater exatamente com a experiência individual dele, ou a aspectos da experiência individual para a qual não existe sequer nome e que, portanto, não podem ser integradas facilmente numa lei geral. Isto é um problema gravíssimo que afeta, sobretudo, a esfera moral. Por exemplo, quando o neguinho lê o Evangelho, ele diz: ah, eu vou cumprir isso aqui exatamente como tal. Fala: pera, mas tudo que está no Evangelho são princípios, são regras, são enunciados normativos gerais. E daí até a situação particular, o caminho é longo e problemático. Portanto, isso é o que diz o Nikolai Berdyaev, com muita, muita razão. Quer dizer, a aplicação do Evangelho na vida diária é um processo criativo. Não é uma simples dedução que você vai fazer, que se colocar num computador, está aqui a regra geral e está aqui as variáveis, e então, em tal caso, eu tenho que agir assim, assim. Não, isso não existe. Porque daí não existiria incerteza moral. E se não existisse incerteza moral, tá certo? Nós seríamos apenas maquininhas. É? Então, isso quer dizer que, se, isso é importantíssimo, se você não faz um esforço pessoal de transição do princípio normativo geral para a situação particular, com toda a ambiguidade que existe aí, então isso significa o seguinte: você não está dando atenção ao que Deus disse. Você se contenta com pegar a interpretação geral que vigora no seu meio e segui-la. Você não está fazendo um esforço interior. Você não está prestando atenção em Deus. Você está prestando atenção na opinião pública. Ele está seguindo ela. É? Agora, se você fizer o esforço real, se você... O que que diz a Bíblia? Meditar dia e noite a lei do Senhor. Não diz isso? Por que que precisa meditar se você já sabe a significação? Já sabe o que tem de fazer? Precisa meditar justamente, você tem que reconhecer primeiro: não estou entendendo. É? Essa é a primeira coisa. Não estou entendendo, e isso aqui é barbaramente importante. Então você medita dia e noite, você não foge da contradição, não foge da dificuldade, e no fim você encontra mais ou menos um guiamento do que você deve fazer. Nunca é com certeza absoluta. Mesmo porque, vamos dizer, ao ser humano não é dado alcançar a verdade completa sobre si mesmo. Um certo coeficiente de falsificação e de mentira para si é inextinguível no ser humano, ele faz parte da natureza humana. É? Então, por exemplo, quando Kant dizia: não, nós temos que dizer sempre a verdade. Por exemplo, se entra um ladrão na sua casa e pergunta onde você escondeu o dinheiro, você é obrigado a dizer para ele, porque você não pode mentir. Claro que isso é uma coisa puramente maquinal e estúpida, né? Na verdade, uma situação dessa seria enormemente complexa e não tem uma regra para você seguir. Às vezes você deve dizer para ele onde está, às vezes você deve esconder, e só a situação concreta é que dirá para você o que fazer. Portanto, não tem receita. Isso é importante. Quer dizer, o Evangelho não é um receituário da conduta moral certa, ela não é de jeito nenhum. Ela é algo para ser meditado, onde cada linha tem, vamos dizer, um mistério que tem que ser desvendado por cada indivíduo trabalhosamente em cada situação. Tá certo? Sobre alguma lei geral ou universal, o filósofo fez, então, esse caminho geral, caminho sentido ao particular e concreto, que é a sua experiência própria. Isso, somando a própria experiência de outros, talvez, faz então o caminho inverso, que seria do particular e concreto para o geral universal. É assim mesmo que se faz. Você está continuamente indo do geral ao particular, que geral que você imagina conhecer, porque ele chega a você por uma fórmula simples, seja um dos 10 mandamentos, ou seja, é o E igual a MC2, é alguma fórmula geral, tá certo? Mas que não implica conhecimento verdadeiro. Quer dizer, o conhecimento verdadeiro só existe na hora em que você consegue descobrir o geral no particular e vice-versa. E esse é o que nós estamos fazendo o tempo todo. Não é isso? Isso não vai parar nunca. E quando eu falo, por exemplo, a técnica da confissão, o método da confissão, a descoberta da mentira interior é diária. É? Você nunca vai se livrar dela. Nunca. Estou me confessando para Deus. Bom, você está confessando uma pessoa que você não está vendo. Primeiro já é uma situação de diálogo um pouco estranha, né? Porque fisicamente falando, você está falando sozinho. Não é isso? Então eu já tenho que fazer, vamos dizer, um esforço para, como diz, me colocar na presença de Deus. Né? Bom, mas você está se colocando na presença de Deus ou colocando Deus na sua presença? Esse já é um problema. Então, você nunca vai escapar disso, desta dificuldade. Né? Porque ela é inerente à condição humana. Isso deriva do pecado original. Nós não temos a visão de Deus. Né? Mas Deus interfere, às vezes. E às vezes mostra de uma maneira assim, fantasticamente evidente, que ele está vendo a situação, embora você não o esteja vendo. Eu já tive a experiência milhares de vezes de você orar pedindo uma coisa, a coisa acontece na mesma hora. Parece que você está falando no telefone, pô. E no entanto eu não vi ninguém agir, eu vi a coisa acontecer apenas. Quer dizer, nós conhecemos Deus por seus indícios, pela sua presença. Esta presença, vamos dizer, é o que vai nos indicar depois o sentido daquilo que ele disse no Evangelho. Não é o contrário. Né? Você vai ter o Evangelho primeiro e depois você pegar a presença de Deus. Escuta, se Deus estivesse somente no Evangelho, Deus seria um personagem de um livro. Pô. Se ele não está agindo aqui agora, então ele não é nada, absolutamente nada. É uma coisa mitológica sobre a qual se escreveu. Então é a ação divina que faz você entender o Evangelho. Né? Mas você precisa prestar atenção. Então, eu estava lendo aquele. Alguém propôs aquele negócio do Sam Harris. Desafio as pessoas a derrubar o meu argumento. É a coisa mais fácil do mundo. Em que ele quer dizer o seguinte, que tudo, inclusive as normas morais, pode ser objeto de investigação científica, né? É claro que pode, só que você está falando da ciência atualmente existente ou de uma ciência futura hipotética que teria descoberto as leis da natureza. Ele mesmo coloca entre parênteses, né? Tal como isso venha a se revelar no fim. Eu digo no fim do quê? No fim dos tempos? E, em segundo lugar, ele parte do princípio de que a consciência humana é um fenômeno natural. Eu digo sim, a sua consciência é um fenômeno natural. Mas a consciência do Padre Pio é natural? Quer dizer, você tem que chegar a uma noção de consciência que explique não o seu caso, mas todos os casos. E se houver uma exceção, essa exceção, então a sua generalidade já foi para as cucuias. Não é isso? Então, isso quer dizer que se existe um ser humano, um único, que chega a alguma informação que não pode ter chegado a ele por vias naturais, então você dizer que a consciência humana é um fenômeno natural não quer dizer absolutamente nada. Então, são frases vazias, frases ocas. Agora, é claro que o sujeito que vive num meio universitário, que é altamente falante, a tendência do cara é assim, é se deixar levar por palavras o tempo todo. E nunca procurar as coisas que estão por baixo. Então, bom, eu acho que hoje não dá para fazer mais nada aqui. Eu respondi mais um. Wagner Bento pergunta: durante uma aula de processo penal na Universidade Estácio de Sá, terceira maior empresa de educação no mundo, a professora e advogada criminalista, autora de 6 livros de direito penal e conferencista da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, acha que em poucas décadas a humanidade vai extinguir as penas restritivas de liberdade. É mesmo? Isso aqui é absolutamente impossível sob qualquer aspecto que se imagine. Porque alguma restrição de liberdade você sofre mesmo sem você ter sido condenado por nada. Toda e qualquer lei sobre o que quer que seja restringe a liberdade. Toda e qualquer lei. Então não precisa ser penalidade. A restrição de liberdade é um elemento fundamental de qualquer sociedade. Assim como a discriminação. Sociedade sem discriminação é o quadrado redondo. Quer dizer que se todos os seres humanos, tá certo? Eles têm exatamente os mesmos direitos, as mesmas possibilidades de ação, tá certo? eles têm que tê-las desde que nascem. Né? Portanto, o garoto pode nascer e ser presidente da República no dia seguinte. Essas são concepções, vamos dizer, que são puramente masturbatórias. Né? Quer dizer, a gente imagina aquilo que dá uma satisfação para ele. Aquelas palavras dão uma satisfação para ele, mas ele não é capaz sequer de imaginar concretamente como é que isso vai funcionar. Então, por exemplo, não vai haver mais penas restritivas de liberdade. Quer dizer, não vão pôr as pessoas na cadeia. Talvez, mas vão colocar em algum lugar que vai funcionar exatamente como se fosse uma cadeia. Por exemplo, né? Aqui tem esses chips que você coloca no sujeito e se ele passar, né, num raio de X quilômetros, toca uma campainha lá na polícia, a polícia vem atrás dele. Fala, bom, é a cadeia eletrônica. Tanto faz. Quer dizer, existe. Quer dizer, isso quer dizer que ele não vai ter uma pena restritiva da liberdade? Claro que vai. A mulher não sabe o que está falando. É uma pessoa que não sabe raciocinar, assim, elementarmente. Né? Agora, como para um indivíduo adquirir um diploma de processo penal, basta apenas ele repetir frases, né? Qualquer idiota pode obter isto. Esse sujeito não vai ser testado no confronto com a realidade. Nunca é testado. Se você quer saber, a universidade brasileira é uma máquina feita para proteger os indivíduos contra esse confronto. É uma máquina de trocar frases por frases o tempo todo. Então, e se você repete as frases devidas, eles te dão autorização para você exercer uma profissão. Isso é para você enganar os outros. Isso é realmente assim, não é um exagero, não é uma caricatura que eu estou fazendo. A situação é caricatural por si mesma. Né? Apoiado nas teses ardilosas contra a pena de morte no filme A Vida de David Gale, eu não assisti o filme, a senhorita taxativamente afirmou que os Estados Unidos são totalitários em matéria penal. Isso não é totalmente errado. Não é só em matéria penal, mas em matéria de direito de família, aqui é um Estado totalitário no momento. Mas Estado totalitário não quer dizer matança em massa. Né? Então, quer dizer, é o Estado totalitário, como se diz, a ditadura científica, né? É, doce e amável, feita para manter as pessoas sob controle estrito, sem precisar matá-las nem aterrorizá-las. Eu mesmo escrevi vários artigos sobre o que acontece isso, citando o livro do Stephen Baskerville, né? Onde você vê que a parcela masculina da humanidade está, já é virtualmente presidiária. Não é isso? Mas são diferentes modos de totalitarismo. Né? Quer dizer, você tem por exemplo, isso há muitos anos, um sujeito na Romênia disse que ele tomou um táxi e estava conversando. Não, eu venho da Romênia, que era um país comunista e tal. Daí o motorista de táxi falou: não, o país comunista é aqui. Né? Diz: por exemplo, o senhor está pedindo para eu ir um pouco mais depressa para chegar no aeroporto, para não perder o avião. Mas se eu fizer isso, eu posso levar uma multa. Se eu levo uma multa, daí, na semana seguinte eu vou na igreja e está lá o pastor dizendo: tem certas pessoas na nossa comunidade que dirigem com imprudência, etc, etc. Está lá o meu filho na escola, obrigado a fazer uma redação, né, falando contra as pessoas que violam leis de trânsito, etc, etc. Eu estou cercado aqui. Tá certo? Então, do ponto de vista social, aqui, a partir dos anos 50, 60, está virando realmente um Estado totalitário. Porém, é um Estado totalitário virtual. Quer dizer, estas restrições, essas modalidades de opressão, não chegam a afetar todas as pessoas, afetam só algumas, por sorteio. Quer dizer, um entre cada 1 milhão sofre o impacto daquilo, outro não. Então, por exemplo, a gente ouve dizer do sujeito que foi expulso da escola porque entrou lá com um crucifixo, mas ao mesmo tempo tem milhões de pessoas entrando na escola com um crucifixo e não acontece nada. Quer dizer, a lei não é aplicada na maior parte dos casos. Tá certo? Então é um totalitarismo virtual. Não é como um totalitarismo chinês, que, como diz aqui, mata em média. Né? Nos Estados Unidos são 40 condenados à morte por ano, na China são 6 mil. Fala, então você tem um totalitarismo efetivo. A partir daqui você tem um totalitarismo virtual. Então, por exemplo, o Obama passou uma lei, um decreto que ele pode mandar prender ou matar qualquer cidadão americano, sem processo, sem nada. Só que até agora ele não usou. O primeiro que usar, bom, as pessoas vão ver que o sujeito sumiu e vão acabar descobrindo quem foi que sumiu com ele. Tá certo? Então, esse totalitarismo virtual, no entanto, ele está implantado aqui. Só que a mulher não sabe, não tem o senso das proporções, é para fazer a comparação de uma coisa com a outra. Bom, outra aqui. Carla Oliveira diz, isso aqui é importante. Acabo de ler o livro do Lima Barreto, Os Brusundangas, onde Barreto, com a sua verve, desfere uma fulminante crítica acerca da cultura perniciosa brasileira. A leitura desse livro foi para mim um forte impacto na alma. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Todo mundo tem que ler a obra do Lima Barreto inteiro. Porque quase tudo que está lá ainda está presente de maneira muito pior. Me suscitou, digamos, uma série de efeitos emocionais absolutamente angustiantes. A cada dia que passa, sinto-me profundamente isolado e esmagado pela mesquinharia e loucura brasileira. Loucura e mesquinharia, acho que me tornam cada vez mais cristalinas. Tornam cada vez mais cristalinas. Epa, na medida em que avanço assistindo às aulas e vou me adentrando pela literatura. Ao mesmo tempo que tudo me parece mais claro, tudo também me parece um tanto mais nebuloso. Ou seja, não sei nem expressar exatamente do que se trata. Isto aqui é fundamental. Quer dizer, você perceber que você está percebendo algo cujo nome você não sabe, você não consegue expressar. Se você quer saber, ela pergunta se isto tem algo a ver com o espanto de que fala Aristóteles. Isto é o espanto. Né? Quer dizer, você está percebendo claramente algo, mas você não tem o domínio verbal e, portanto, lógico da coisa. Então é neste momento que entra a importância da formação literária, do adestramento literário. Sem isto, vamos dizer, tudo que você vem a filosofar depois, você vai filosofar só sobre ideias e conceitos e não sobre a realidade. Para que a filosofia adquira esse arraigamento na realidade, é preciso que você mesmo tenha criado os conceitos. Você mesmo tenha elaborado a coisa desde a experiência até o conceito, e não pegar o conceito pronto que você recebeu num livro, numa aula, etc, etc. Então, por tudo o que eu disse aqui, até agora, estou falando para você faz 4 anos, né, não é suficiente para dar a você o instrumento de expressão necessário para você elaborar a sua própria situação. Eu não posso fazer isso por você, só você pode fazer. Eu só estou mais ou menos mostrando como é que eu fiz. Deve haver milhões de outras técnicas diferentes para fazer e você vai ter que descobrir alguma. Tá? Então ela pergunta se é normal. Isso é um sinal de saúde. Né? Se você percebe que o círculo das suas percepções, né, é mais complexo e mais rico do que a sua linguagem, então, muito bem, você começou a pensar. Né? O pensamento filosófico começa aí. E se você sabe que você não sabe nem dizer o que está se passando, então você sabe que o círculo das suas opiniões não tem tanta importância, mas o círculo da sua experiência tem. Então tem que partir disto aí e chegar depois naquilo que o Camões falava, um saber de experiência feito, que vem diretamente da experiência da realidade, onde você elaborou e você sabe do que está falando. É isso. Agora, na universidade você aprende o quê? É só trocar palavras por palavras. Então, é isso. Lembrando novamente que de 29 de setembro a 30 de setembro a 5 de outubro, eu vou proferir aqui o curso Sociologia da Filosofia, aqui em Richmond. Informações e inscrições com o misterioso senhor Edui no telefone que está lá no meu site. Ah, peraí. Para tudo. Me dei mais 10 minutos. Eu queria aqui que alguns alunos se apresentassem como voluntários para fazer determinadas pesquisas que podem resultar depois em livros ou pelo menos em trabalhos de conclusão de curso. São vários temas que eu tenho tocado ou na aula ou em artigos, mas que transcendem infinitamente a minha capacidade de pesquisa pessoal. Isso aí tem um trabalho que tem que ser de grupo. Por exemplo, esse artigo que eu acabei de publicar, que se chama Monopólio e Choradeira, ele alude a um fato que eu conheço pessoalmente, que eu até estava lá, eu vi, que é o fato de que a mídia brasileira, desde os anos 50 ou 60, é quase que inteiramente dirigida ou por comunistas ou por simpatizantes do Partido Comunista, com exceções, evidentemente. Mas a proporção está na base, assim, de 90 para 5. Né? Por exemplo, eu assinalava que no tempo da ditadura militar, os mesmos fulanos dirigiam grandes órgãos de comunicação e eles mesmos faziam a imprensa nanica que se opunha a esses órgãos de comunicação. Então, que isso equivale ao velho esquema soviético da desinformação, de você espalhar a mentira, não por um órgão nitidamente hostil à vítima da mentira, mas por algum órgão que seja da confiança dele. Essa é a coisa mais fácil de fazer, e esta é a regra número um da desinformação. Então, não é preciso ser muito inteligente para perceber que a mídia brasileira inteira é um órgão de desinformação, não de propaganda comunista. Pelo amor de Deus, não me confundam. Se um jornal faz propaganda comunista, ele já não serve para fazer desinformação. Isso me parece a coisa óbvia. Então, se você lê uma denúncia qualquer no Paulo Henrique Amorim, no vermelho.org, você pode achar que aquilo é deformação comunista, mas se você lê a mesma coisa no Globo, já tem um outro grau de confiabilidade. Portanto, esses órgãos que são usados como veículos de desinformação, eles têm que manter a sua aparência de neutros ou até de direitistas, né? Só que esses órgãos são de fato dirigidos por comunistas, né? Que têm um perfeito controle do processo. Eu citei alguns nomes, até bastantes nomes ali, porém, uma reconstituição da história da presença dos comunistas na mídia brasileira ainda está para ser feita. Existe, por exemplo, essa tese universitária que eu citei no artigo, que dois caras da Universidade Federal Fluminense assinalam ali a presença vital dos comunistas na modernização do jornalismo brasileiro, quando foi, nos anos 50, foi adotado, vamos dizer, os critérios do New York Times, do Washington Post, etc., do jornalismo profissional moderno. E que isso foi basicamente uma operação feita por um grupo de comunistas, tá certo? Então é evidente que se eles fizeram isso, eles não pretendiam usar esses órgãos como órgãos de propaganda comunista, somente de desinformação. E, por exemplo, eu me lembro, eu tinha um livro que foi publicado pelo Sindicato de Jornalistas de São Paulo já, vamos dizer, há uns 15 ou mais anos, que chama 60 Anos de Jornalismo. Por coincidência, saiu um livro com o mesmo título que trata do jornalismo no Maranhão, não é desse que eu estou falando, é da publicação do sindicato. Isso sumiu das minhas mãos. Você vendo ali 60 anos de história do sindicato jornalista, que é a história do jornalismo paulistano, você vê que mais de 90% dos nomes são comunistas. E camarada assim de direita explícita tem dois ou três, né? Então isso já é altamente significativo. E, no entanto, essa história jamais foi contada. Quando você menciona isso, as pessoas ficam loucas da vida, porque elas sabem que isso é verdade. Todos eles sabem que é verdade, né? Mas como é que uma coisa tão importante jamais foi objeto de história no Brasil? Então, por exemplo, eu preciso um ou alguns alunos que disponham a pesquisar a história do esquerdismo jornalístico no Brasil. Contar a história como ela realmente foi. Então, por exemplo, existe uma vez fizeram uma exposição do jornalismo Nanico, aqueles semanários que o pessoal fazia no tempo da ditadura, e dá a impressão que era uma outra mídia, completamente diferente da grande mídia que apoiava o governo. Só que os caras que faziam esses jornais nanicos eram os mesmos que estavam na grande mídia. Por exemplo, Narciso Calili, que era o patriarca do jornalismo nanico, ele estava sempre nos mais altos postos da mídia, da grande mídia, e ao mesmo tempo fazia o seu próprio jornal nanico. Mas o Marcos Ferma, que era o cara, ao mesmo tempo era repórter especial do Jornal da Tarde, uma posição altamente privilegiada dentro do Estadão, e era ao mesmo tempo diretor de vários jornais danicos. Eram as mesmas pessoas sempre. Assim, Milton Severino da Silva também, então, todos eles, né? Dá para você reconstituir a história de um por um. Ó, fulano era um militante comunista, etc., etc., exercia tal cargo na grande empresa tal e fazia o jornal nanico tal. Né? Isso aí já muda todo o panorama da história da época. Né? Sim, os donos e os colaboradores eram sempre gente que era importante nos dois, nos dois tipos de jornalismo ao mesmo tempo. Então, um outro assunto que nunca foi investigado é a presença da KGB e da DGI, Serviço Secreto Cubano, no Brasil. A coisa mais óbvia do mundo, a KGB e a DGI tiveram muito mais gente no Brasil do que jamais a CIA teve. É uma coisa assim. Multidão, eles estão por todo lado e não tem um estudo. E, no entanto, você tem milhares e milhares de estudos sobre a CIA no Brasil, a CIA na América Latina. Acaba de sair mais um, no tal não sei o que, Taquari, né? Quer dizer, isso já virou um gênero literário. Mas, em geral, o material para isso vem da onde? Vem da DGI. A DGI cria a desinformação, passa a escritura, jornalistas brasileiros, os caras reproduzem. No outro dia mesmo estava vendo aqui, tem um sujeito tal, não sei que, English, publicou um livro sobre Cuba. O livro foi um sucesso, todo mundo falou bem do livro, é uma coisa maravilhosa, melhor estudo que se fez sobre Cuba, mostrando sobre a máfia em Cuba. Então, mostrando no tempo do Batista, a máfia mandava em Cuba. Não é isso? Tem uma rede de cassinos, etc, etc. E todo mundo badalou. New York Times badalou, CNN badalou, o cara deu não sei quanto entrevista. Só que a única fonte dele era um cara da DGI. E quando você ia verificar os dados um por um, você vê que era tudo mentira do começo até o fim. Por exemplo, ele dizia, o Meyer Lansky, era o chefe da máfia judaica, ia todo ano e botava não sei quantos milhões na mão do Batista. Só que é o seguinte, em Cuba só havia três cassinos. E se você somar o rendimento dos cassinos, era menos do que o Meyer Lansky estava dando para o Batista. Quer dizer, o Meyer Lansky estava perdendo dinheiro em Cuba. E assim por diante. Então, os três cassinos rendiam menos juntos do que um só cassino de Las Vegas. Tá certo? E no total, vamos dizer, o rendimento da jogatina dava ali uma fração insignificante do PNB de Cuba. Então, assim, toda a história da máfia, como aparece no filme Poderoso Chefão, é tudo inventado. Mais ainda, esse cara citava documentos e documentos e documentos, e alguém foi verificar, os documentos não existiam. Era tudo inventado pela DGI. E muito do que esse pessoal está publicando no Brasil é tudo inventado pela DGI mesmo. Agora, não tem ninguém, não tem um pesquisador para verificar isso aí. Quando você verifica, você fica assombrado, fala, como é possível mentir tanto? É? Mas os pesquisadores históricos do Brasil, né, são todos como aquele Júlio José Chiavenato. Quer dizer, a gente recebe uma versão pronta da desinformação comunista, repete aquilo. Daí vem outro desinformante comunista, fala bem do livro e assim por diante. E você não tem nada que se oponha a isso no Brasil. Nada. Eu acho assim, a inexistência de um estudo sobre KGB e DGI no Brasil é o maior escândalo. Não há país do mundo onde isso aconteça. Isso é só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem esses livros sobre a CIA, etc, etc. Mas você tem um monte de livro que mostra o outro lado também. No Brasil não tem outro lado. Quer dizer, essa história de que a CIA fez o golpe de 64, fala que é a coisa mais furada do universo. Isso se você pegar a população universitária inteira do Brasil, todos eles acreditam nisso, porque eles nunca ouviram uma palavra contra. E quando você fala, por exemplo, tem um professor universitário que ficou escandalizado quando eu disse que a mídia no Brasil é essencialmente dirigida por comunistas, ele ficou escandalizado. Eu pergunto, o senhor é jornalista? O senhor já esteve dentro de uma redação? Nunca. Então o senhor não sabe quem são as pessoas das quais eu estou falando. Então o nego diz, ah, ele está dizendo que o Globo é comunista. Ha, ha, ha. Eu digo, eu não disse isso, eu disse uma coisa muito pior. Foi um órgão de desinformação comunista, meu filho. É? Onde é essencial que ele não seja comunista para poder passar desinformação. O cara não pode ser comunista notório, porra. É? Então, mas as pessoas nem entendem o que eu estou falando. Então, isso tudo precisa começar a ser pesquisado. Então, eu preciso de dois alunos, dois dentre vocês, que se proponham a dedicar anos da sua vida, 10 ou 15 ou 20 anos, a investigar esses assuntos. Né? O jornalismo no Brasil, jornalismo comunista no Brasil e a presidência.